oportunidade para o Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória. Segue o jogo 0-0. Você ligado, ligadinho na M720. Forte abraço, muito obrigado. Você também no YouTube, as redes sociais, acompanhando o melhor do nosso futebol com a Centenária do Brasil. Seja bem-vindo. Forte abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. A bola vai sendo trabalhada na frente. Tem espaço para o Juventude fazer o toque de bola. Tentava o Nenê ali no cruzamento, abafou o Miranildo Silva. Isso, o desvio lateral, arremesso manual para a equipe do Juventude, segue com a bola em posse e no ataque, lá vai o Juventude. Vem o Juventude já trabalhando, caprichando com o Jadson. Jadson escorregou, caiu, leva a bola na frente, vai tentando buscar o trabalho ali com o GG. GG parou, pediu a falta, o árbitro marcou, mas foi contra o próprio GG. Pediu, apelou demais, recebeu contra a falta. É, e o árbitro chegou perto ali, o Vinícius Gonçalves Araújo de São Paulo, diz: tem calma, garoto, segue o jogo. Falta marcada, posse de bola do Juventude, que sai em busca do seu primeiro gol na partida. Segue o jogo 0-0. Aqui, Clube de Pernambuco, você, torcedor do meu Brasil. É falta para a equipe do Juventude lá pelo setor da ponta direita. Apresenta-se Nenê, 7-7 nas costas para fazer a movimentação. Vai fazer o trabalho. Vai jogar agora essa bola para dentro da grande área. É, deixou atrás. É quem vem para fazer o trabalho. Não foi Nenê. Para da canhota. Sacudiu. Subiu lá na frente para afastar. Tirar de cabeça. E afasta. A bola vai para longe. Recuperação ainda da equipe do Juventude. É que jogou a bola para a ponta direita. Cortou a trajetória lá atrás. Fez o trabalho. Armou o contra-golpe. Equipe do Vitória. Ponta direita agora com Osvaldo. Vem Osvaldo para dentro da grande área. Afasta na bola certa. Lá a zaga do Juventude tirando com o Zé Marcos. Tirou e afastou para Alan Rucha. Já faz o toque de bola de primeira. Vem caminhando. Daniel Cruz está por aqui para fazer a movimentação. Vini Paulista também vai para ajudar. Afasta, tira lá a trajetória da bola. Lateral direito, Zeca. Zeca trabalhou para Osvaldo. Osvaldo toca, caminha, vem para o Wellington. O Wellington tem dois com ele na marcação. Última tocar foi o jogador Vini Paulista. E a bola foi colocada se perdendo para a linha de lado. Vai para uma arremesso do Manoel. Com as duas mãos, Zeca é quem vai trabalhando. Trabalha o capitão da equipe do Vitória, movimentando com as duas mãos, tocou aqui atrás, é para Cabutanga. Cabutanga joga para João Vitor, é lá no ciclo central do gramado, redondinho agora para GG. Vai GG passando para Ian. Ian avança, toca, volta novamente, encostando, buscando GG. Ele parou, trocou de perna, vem para a perna direita, é para Ian. Ian faz o sacode, outra vez tocando atrás, para a movimentação de Wellington. Wellington já trabalhou, buscou para João Vitor. João Vitor encosta na frente, vai para Camutanga. Camutanga ultrapassou o individual do gramado, caiu no terreno de marcação. Essa bola voltou um pouquinho mais aqui atrás para fazer a movimentação. A equipe do Vitória que já toca na esquerda. Vem encontrando na frente agora Ian. Outra vez Ian ficou perturbado ali com a marcação, teve que recuar para o João Vitor. Torcedor brasileiro, no sinal da Clube, acerte. 3 da tarde, 47 minutos, horário padrão do rádio do Brasil. Torcedor brasileiro, é pra se ligar no tempo e no placar. 16, agora passados 16 minutos, no Alfredo Jaconi, no primeiro tempo, confira. Juventude, o passado de glória. Tem zero. Vitória, vitória. Bem, tem zero. Série D, Brasil de Pelotas, o Caxias também e continua Globo zero, Pacajus também zero. Sem clube não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece o estresse de 70. Rádio Clube, o som do futebol. Nascimento. Panorama do jogo às 16 minutos, só mais 40, Iranildo Silva. O jogo ainda continua muito confuso, a bola truncada ali no meio campo, a disputa das duas equipes fica muito limitada ao meio campo, né? O Vitória não consegue sair, um jogo muito burocrático, lento na saída de bola. E o Juventude que procura o gol, mas de forma desordenada. Por isso, até agora 17 minutos, 0-0 é um placar justo. A falta é para a equipe do Juventude, lá na intermediária do Vitória. Prepara-se, Nenê. É ele que vai jogar essa bola para dentro da grande área novamente. Vai ali orientando seus companheiros e o Vitória todo pertinho da grande lua. A bola subiu, bateu ali. Ian foi quem afastou para tirar de cabeça. Vem João Vitor para cobertura. Vai deixar sair, não deixou sair. Pertinho do escanteio. Vem trabalhando o time de Salvador pela ponta esquerda. Já trabalhou, tentou uma conexão, não deu certo. Olha a besteira. recupera lá atrás o Gigi. Gigi recuperou, perdeu. Bola foi colocada para dentro da grande área. Passou por todo mundo. Não passa pela direita para o Zeca. Vem Zeca. Vai afastando, espanando, tirando da zona perigosa. Sem clube não há futebol. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Danilo Borges é quem trabalha pela defesa do Juventude na subintermediária. Já abriu essa bola, ponta direita, vai se mudando agora para David Bonte. Dani Bonte, aliás, ele trabalhou, fez o toque de bola, caprichou para Dede. É de estilo, três dedos para dentro da grande área. A bola foi batida. Subiu para Daniel Cruz, ela foi para fora, é isso, Iranildo? Exatamente, chute muito forte, sem direção, foi para fora, tiro de meta, segue o jogo 0-0. Tá curtindo a Clube de Pernambuco, muito obrigado pela audiência, torcedor brasileiro. É bola que vai ser trabalhada pelo Bia, Ian trabalha, joga, faz a conexão, busca para o Wellington. O Wellington entra, atrapalhou ali com o árbitro chegou também atrapalhando, melhor para o Juventude, e que recupera, joga a bola lá pelo setor da ponta esquerda. Vem movimentando, tem para fazer a movimentação o Jadson. Jadson trabalhou, marcação com ele da equipe do Vitória, mordendo, chegando no cangote. Melhor ainda para Danilo Banza, que faz a tabelinha com o Zé Marcos. Zé Marcos voltou essa bola para Danilo. Rouba a posse de bola, trabalha, vem da frente, caminhando para Jadson. Jadson fez articulação para Dede, não deu, afastou o tiro da equipe do Vitória. Já trabalha o Wender. O Wender fez o toque, caminhou na frente, buscava o Wellington, nem para afastar o time do Juventude. Quase que agora o Dede chega. João Vitor cabeceou, escorregou. Caiu, pediu a falta, o árbitro mandou seguir a vantagem lá na frente ainda para a equipe do Vitória. No perde e ganha, melhor para Daniel Cruz. Ele recebeu, movimentou pertinho agora da área, vai para o cruzamento para a linha de fundo, foi para o tiro de mata. E o cabelinho do rapaz aí é rasfar, hein? É, rapaz, o mini polícia, menino, né? Lindo. É, menino. Nossa, aquele lindo. Pessoal da Jamaica, né? Aquele menino da seleção da Jamaica jogando com aquele cabelo estiloso, né, Iranildo? É verdade, estiloso o cabelo dele. Segue o jogo 0-0 e confuso, né, rapaz? Chega no ataque, o Juventude não consegue acertar o último passo. Você gosta do Edson Gomes? Das músicas do Edson Gomes? Gosto. Muito bem, tá certo. Igual a mim, perfeito, Iranildo Silva. É bola que vai ser trabalhada na frente, afasta, tira. Mais ou quem menos. Acompanhou foi Jadson. Jadson acompanhou, mas a bola ficou de graça para o Lucas Arcanjo. É o goleiro do Vitória que pega na bola pela primeira vez. A Clube de Pernambuco não deixa você se perder no tempo. 3 da tarde, mais 51. Torcedor brasileiro, é para se ligar no tempo e no placar. Agora passado, seu jogado, só 20 minutos no Alfredo Jaconi neste primeiro tempo. Confira! Juventude, o passado de glória. Zero. Vitória, vitória. Também tem zero. Série B das 8 horas tem Esporte de Ceará, jornalismo da clube. Tática da polícia para combater mega assaltos foi levada para 12 estados. Sem clube não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. O goleiro do Vitória está pedindo atendimento médico, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho, 18 horas, tem Ilha do Retiro, a Praça da Bandeira, a sequência do Brasileirão da Série B, Esporte Ceará. Uma espetacular Bartolomeu Fernando transmite para a galera os comentários do show de bola. André Luiz Cabral, reportagens o Wellington Araújo e Osmar Cordeiro, aqui no Canhão do Nordeste brasileiro. Recuperou Bahia, Nildo? Rapaz, é aquela velha história, né? Ele viu uma pressão certa de Juventude, botou a mão no pé, o massagista chegou, meteu o spray na chuteira, ele disse, tá tudo ok. Então eu vou dar no pé ou na chuteira? É. É só migué. É migué mesmo. Rapaz, spray na chuteira, gastando spray. Brincadeira o negócio desse. E vemos hoje o último amistoso da seleção brasileira feminina que se prepara para o Mundial. É, o Brasil goleou a equipe do Chile por 4-0. 4-0 foi o placar. Foi perfeito, foi verdadeiro. Foi realmente isso que aconteceu. Para deixar a galera muito, muito tranquila com o futebol feminino, Iranildo Silva. Mais ou menos. E teve até a Marta, né, que entrou no segundo tempo. Quando entrou foi ovacionada, foi uma festa arretada. É sempre bom ver Marta em campo. É a última Copa dela, hein? É a última Copa da Marta. Bola vai ser trabalhada na frente pela equipe do Vitória. O Elton nem trabalhou, encostou para o Helder. É para dentro da grande área. Pegou a bola, rolou um pouquinho mais aqui atrás. Tentava fazer a conexão. Afastou na batida. Osvaldo tocou fraquinho. Aí não furou um papel molhado. É isso. A bobeira da defesa do Juventude. A bola sobrou na direita. O cruzamento feito. Osvaldo sozinho, livre de marcação. Foi pegar de primeira de perna esquerda. Pegou ali na canela, no cadastro da chuteira. Ficou fácil para o goleiro Thiago Couto. Segue o jogo 0-0. 23 jogados agora passados. 23 minutos deste primeiro tempo. Tudo igual, torcedor brasileiro. Juventude 0, Vitória também 0. Sai lá atrás, Thiago Couto, para trabalhar com a perna direita. Ele trabalhou, jogou essa bola, vem buscando a presença agora do Danilo Bosa. É ele que faz a movimentação, tem pedindo. Zé Marcos pediu, teve preferência, recebeu o balanço lá pela ponta esquerda, lateralmente. Vai trabalhando a equipe do Vitória para Nenê. Nenê trabalhou a dois com ele na marcação, chegou encostando. O Elton nem prensou a bola e ela foi para fora. Vem para a linha de lado para o arremesso do Balbo. Vem Zeca ali tomando posição para fazer o toque de bola. É bola que vai ser trabalhada pelo lateral da equipe do Vitória. Trabalhou Camutanga, recebe, encosta para o meio. Tem GG, GG já recua. Busca a presença da zaga lá atrás, recebendo a posse de bola. Outra vez movimentando, caminhando para a ponta direita. Vai se mandando a equipe do Vitória. Nenê vai chegando ali para defender. Tem também o Osvaldo para atrapalhar. Bateu no Felipe Vieira. Essa bola sobra, busca aqui no meio para GG. GG fez a conexão. Volta lá para o setor da lateral esquerda. Vem caminhando Osvaldo. Se passar ali, pode chegar para dentro da grande área. Passou o bico da grande área. Lançamento é feito. Sobe a zaga do Juventude. Essa bola volta outra vez no peitoral do Felipe Vieira. Lançou a bola. Saiu muito mal o goleirão. É Thiago Couto. Domínio é feito pela ponta direita. Lá para a equipe do Vitória com o Cabutão. Camutanga trabalha, vem o zagueirão recuando, pedindo a presença do seu companheiro, que já vai fazendo a devolução aqui para Ian. É Ian que recebe, essa bola saiu da ponta direita, veio para a esquerda para Ian fazer o trabalho. Trabalha Ian, joga a bola para João Vitor, lá atrás, vem para a sua área de meta para fazer o trabalho. Trabalhou, encostou, buscou para GG, GG para João Vitor, meia lua da grande área, vem para a marcação a equipe do Juventude. Vai saindo rapidinho o time do Vitória, lançamento em profundidade, encosta para o Osvaldo, tem para Felipe Vieira fazer a movimentação aqui. Apresenta-se Danilo Bosa e o Felipe ali fez a falta, viu, Danilo? Eu acho que ele puxou, né? Isso, o Felipe Vieira puxou o jogador da equipe do Juventude, fez a falta, falta marcada. E um detalhe, viu, João? A inversão aí, né? O Elton, que começou o jogo atuando mais pelo lado esquerdo, foi para a direita, e o Osvaldo agora ataca pelo lado esquerdo, que já começou pela direita. É, para tentar atrapalhar a vida ali da marcação do time do Juventude. No sinal da clube, a galera está esperando para conferir. 3 da tarde, 56 minutos. Torcedor brasileiro Nenê desce para a área, lançamento é feito, bateu atrás, André João Vitor voltou outra vez, vem a movimentação, vai sendo feita. Tinha ali também o Reginaldo, atrapalhou tudo. E essa bola, o que é que aconteceu aí, Danilo Silva? Uma estourada de bola da zaga do Vitória, tirou a bola do perigo ali na troca de passes do Nenê e o atacante da equipe do Juventude. Aí chegou o zagueirão ali, o João Vitor deu um chutão, a bola acabou saindo lá, arremesso lateral. O Juventude continua no ataque e segue o jogo 0-0. Torcedor brasileiro, marque 26 agora jogados, 26 minutos neste primeiro tempo. Confira. Juventude, o passado de glória. Em 0. Vitória, vitória. O placar também tem 0. Daqui a pouquinho pela Série A tem Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro e América Mineiros. E clube não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece o estrete de 70. Rádio Clube, o som do futebol. João Batista Nascimento. Falta pro Juventude aí. Isso, em cima do Nenê. E ele caiu estilo Neymar. Ele caiu lá próximo na bandeira do escanteio, saiu rolando até a entrada da grande área. Falta para o Juventude, ataque perigoso, segue 0-0. Vai tomar posição ali para a cobrança da falta. É um mini escanteio, como diriam os narradores mais experientes, mais antigos, lá pelo setor da ponta esquerda, para Nenê fazer o toque de bola. Toda a moçada ali povoando a área do goleirão Lucas Arcanjo. Tem que ficar muito atento, tem que ficar muito, muito atento para a jogada, porque Nenê, essa bola pode sair ensaiada, vai preocupar muito ali atrás. Deixada a bola, Nenê, perna da canhota, lançou na boca do gol, afasta lá atrás a zaga. Foi para ajudar o Wellington, ele ajudou, a bola volta para Jadson. Jadson recebe, recupera para a defesa do Juventude, pede a presença do goleirão lá, saiu de libra o Iranildo, botou moral o goleirão da equipe do Juventude. Estiloso, estiloso. É, tá na moda agora, jogado goleiro tem que saber sair jogando com os pés. A bola foi sendo colocada para dentro da grande área, saiu Lucas Arcanjo, esforça, se afasta, tira, vai saindo da zona perigosa, vem essa bola novamente, é conectada para o comando de ataque, para o Wellington. O Helder chegou, olha lá novamente, saindo do seu gol o goleiro, o Thiago Couto saiu e botou para a linha de fundo, aliás, para a linha de lado, para uma arremesso manual. Sem clube, não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16, a partir de 280. Esperamos você no WhatsApp, 3012 2020. Camisa é bonita, uniforme é bonito do Vitória, é todo branquinho, mas essa cancha aí um pouco molhada também. E esse verdinho aí do gramado mancha a camisa, para sair é problema para a lavadeira, hein, Iranildo Silva? Isso garante o emprego da lavanderia do Vitória, né? Porque o padrão todo branquinho, choveu um pouquinho, fica aquela marca verde do gramado, o suor e mistura tudo. Osvaldo, quase que essa bola passa na transação ali pro comando de ataque. Agora a lavadeira não gosta muito não, viu, Danilo? Gosta quando fica assim, não gosta muito não. É o tem máquina, João. Hoje é mais fácil. Bola vai ser trabalhada pra frente. Vem o Vitória. Ih, rapaz. Não deu pro ataque. É do Vitória. Agora 29, torcedor brasileiro. Sem clube, não há futebol. Infinity Bet, aqui o seu palpite vale mais e você pode apostar a partir de R$2. Acesse infinitybet.com e aproveite. Reginaldo vai trabalhar com as duas mãos, eu deixo agora para Dani Bolt, é ele que vai fazer o toque de bola. Lateralmente trabalhou, tocou para o meio, vem descendo a equipe do Juventude com Vini Paulista caminhou, buscou para Jadson, tudo isso acontecendo aqui na frente da meta do goleiro Lucas Arcanjo, que já volta a bola, recomeça, está tendo dificuldade aí a equipe do Juventude para furar o bloqueio do Vitória, isso, Iranildo? Muita dificuldade, o Vitória marca muito fechadinho ali na frente da grande área, o Juventude fica tocando a bola de um lado para o outro, no último passe não consegue acertar, complicado. Já deixando-se o torcedor impaciente, segue o jogo 0-0. Edson Peixoto, o melhor plantão esportivo do rádio brasileiro. A galera quer saber, o bom pro esporte é o Vitória perder, isso, Edson? Perfeitamente, o Vitória, que é o quarto colocado, se perder, melhora a situação da equipe, porque o Ceará tá lá embaixo, tá no meio da tabela, João Batista Nascimento. A equipe do Ceará é o décimo colocado com 21 e a equipe do Vitória é o quarto colocado com 28. TVZ vai a 31, encosta no esporte, passa o esporte, que já está na quinta colocação, mas tem um jogo a menos, o Esporte Clube do Recife. Muito bem, Edson Peixoto, melhor plantão esportivo do rádio brasileiro. Aqui atrás é o Thiago Couto, que trabalha pelo time do Juventude. E eu esqueci de perguntar ao Peixoto se começa hoje a esticar o nosso horário aí, no nosso resumo, até as 3, é isso? Edson Peixoto, até as 3 da manhã hoje? Não, até as 10 hoje, até as 10. Ah, eu queria dormir um pouquinho mais tarde. Não, você já dormiu demais hoje. É bola que vai ser trabalhada para fora, vem para ali de lado para uma reversão anual. O Osvaldo não conseguiu fazer o domínio, melhor ainda para Dani Bolt, recebe a posse de bola, é ele que vai fazer o manuseio ali, torcedor brasileiro, nós estamos anunciando daqui a pouquinho, 18 horas, tem Ilha do Retiro, tem Esporte e Ceará, a sequência do Brasileirão, a Clube de Pernambuco transmite tudo para a galera, com o espetacular Bartolomeu Fernando, André Luiz Cabral, Humberto Araújo e Osmar Cordeiro. Edson Peixoto, alguma informação do gramado, o estado da cancha lá na Praça da Bandeira, com essas chuvas que tem caído na capital pernambucana, Peixoto? É, tem muita água, mas no momento dá pra jogar ainda, né? Até às 18 horas, vamos ver o que vai acontecer. A informação é assim, a gente não ensaia, é ao vivo, a gente pergunta e o plantão tá lá, olha, pra resolver, pra trazer informação pro torcedor ouvinte da Clube de Pernambuco. Isso que tem o título de melhor plantão esportivo do rádio do Brasil. O homem é bom, o homem é espetacular. João Batista Nascimento. 32 agora passado, essa jogada, essa bola se perdeu, foi pra linha de fundo. Vem pro tiro de meta, favorecendo aqui a equipe do Vitória. Iranildo Silva aos 32, você tá gostando do jogo, que falta pra melhorar? Olha, continua muito burocrático, João, essa disputa aí chega até a intermediária. Nem o Juventude, que tem maior posse de bola, consegue concluir a jogada em gol. Nem o Vitória na armação do contra-ataque. Só teve aquele lance perigoso do Oswaldo, que pegou mal na bola de perna esquerda, saiu fraco para a defesa ali do Thiago Couto. E só, o jogo é disputado, mas intermediário. Os goleiros sem muito trabalho até agora. Muito bem, Geraldo Silva, mais um integrante dos campeões da bola, que tem a coordenação de Cláudio Tavares e direção-geral André Luiz Cabral. É bola que vai ser trabalhada na frente aqui pelo Welder. Ele trabalha, vira essa bola curtinha, encosta agora outra vez para Ian. É ali pertinho da sua defesa, dentro da área, chega João Vitor para fazer a movimentação. O Geraldo Silva, tem dois jogadores aí, bem conhecido, bastante conhecido, futebol de Pernambuco. Um foi do Santa, o outro foi do Náutico, é isso? Camutã do Náutico, o João Vitor do Santa Cruz. Bola vai ser trabalhada, João Vitor, é bom que você voltasse pro Santa, né? É bola que vai ser trabalhada lá pela linha de lado, pro arremesso do Balbo. Sem clube, não há futebol. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Com as duas mãos, Dani Bult vai trabalhar, ele trabalha, volta essa bola um pouquinho mais aqui atrás, recuada para Danilo Boza. A Boza vem fazendo a movimentação agora com Zé Marcos. Zé Marcos para Rocha. Rocha trabalhou, virou na frente para Danilo. Danilo encosta, vem para a ponta direita por ali. Tinha para receber o Dani Bolt, não recebeu, voltou. Recuba a saída de bola agora. Vem sendo complicada para a defesa do Juventude. Thiago Couto já faz o toque, vira na direção de Adan Rocha lá pelo setor da ponta esquerda. Zé Maria se apresenta, recebeu a posse de bola, fez a devolução agora para Danilo. Vai Bosa recebendo, fez a conexão, buscou para Bolt. Bolt fez o toque na frente, caminhava, tentava passar para Daniel Cruz. Antecipa-se lá atrás, Jean. A bola passou ainda pelo Juventude. Trabalhou, recomeça tudo novamente agora com Jadson. Jadson toca para Nenê. Nenê vira essa posse de bola. Vai para o comando de ataque. Tem espaço livre, vazio. Bloqueou novamente a defesa lá atrás do Vitória. A bola vai saindo, se perdendo lentamente para a linha de fundo. Para o tiro de meta. Agora teve vontade, e muita vontade aí, hein? O David, foi isso, Iranildo? É, mas aí falta qualidade nessa última bola, né, João? Continua com muita dificuldade a equipe do Juventude, troca passes na intermediária, chega na frente da grande área do Vitória, só que naquele passe final, no último passe, não consegue acertar. A bola acabou saindo, tiro de meta, tranquilidade para o Lucas Arcanjo, segue 0-0. 4:06, você conferindo o Nordeste do Brasil. Torcedor, é pra se ligar no tempo e no placar. 35, o tempo vai passando, 35 minutos no Alfredo Jaconi neste primeiro tempo. Confira! Juventude, o passado de glória. Tem zero. Glória, vitória. Tem zero. Série Atlético Mineiro 1, América 0, Botafogo e Vasco 0-0. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece o estresse de 70. Quem tem clube tem. Iranildo Silva, você que gosta de interagir com a galera no nosso YouTube, aí a galera também participando, curtindo e aguardando. Esporte Ceará, Iranildo Silva, a bola vai sendo colocada para o Ceará, aliás, é para o Vitória. Vitória trabalhou, encostou no peitoral de Wander, volta essa bola para o comando agora da equipe do Juventude. Vai tentar fazer o toque de bola na frente. Danilo Bosa trabalhou para Daniel Cruz, pode centralizar, batendo a bola, subiu e foi se perdendo para a linha de fundo. Vem pro tiro de meta. 36, sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16, a partir de 280. Esperamos você no WhatsApp, 3012-2020. Bola para a linha de fundo pro tiro de meta, lindinho. Rafinha, lá em Araçoiaba, seu Paulo. É, Paulo da carne, velho. A galera tá falando aqui, é que é sempre curtindo o melhor do nosso futebol, a Clube de Pernambuco. Alvorada Esportiva, logo cedinho, você tendo a melhor informação dos clubes de Pernambuco, os bastidores de Santa Cruz, Esporte Náutico de primeira. Na hora do seu café, Alvorada Esportiva, a resenha mais tradicional do rádio do Brasil. É bola que vai sendo trabalhada pela equipe do Juventude. Jadson pediu, bola foi colocada um pouquinho mais pelo miolo, lá pelo ciclo central do gramado, 37, quase 38. Outra vez o Bosa. Bosa joga essa bola para a ponta de esquerda, direita. A Daniel Cruz está por ali para receber. É, fez a conexão para o comando de ataque. É, subiu a bola, foi direcionada para a defesa. A do Vitória afastar. Chega nos pés de Zé Marcos. Zé Marcos no ciclo central do gramado. Já trabalhou para Rússia. Rússia fez o toque de bola, caminhou, entrega essa bola na frente agora para Nenê. Nenê passou, vai tocando lentamente para a ponta esquerda. Tem David para receber. Atrapalha-se todo. Mesmo assim, conseguiu fazer o domínio. Alan Rusch, lá pela esquerda. Ele pode tocar essa bola na frente. Não conseguiu o Rusch. E a bola voltou outra vez para ele fazer o domínio. Recomeça tudo novamente aqui. Equipe do Juventude lançada a bola para dentro da grande área. Amortecida do jeito que veio. A bola foi batida ali pelo Daniel Cruz. E foi para fora. Vem se mandando para a linha de fundo para o tiro de meta. Outro tiro de retorno para o time do Vitória, Iranildo Silva. Isso, tiro de meta com certa tranquilidade. O último chute ali do Daniel Cruz, pegou mal na bola, foi pra fora. Tiro de meta, segue o jogo 0-0. Tiro de retorno que favorece o time do Vitória. Lucas Arcanjo tem a responsabilidade de fazer a movimentação de balão de couro. Já tocou de perna direita, ela viajou todo o céu ali, é de Caxias, volta, a bola foi praticamente raquetada para ali do lado, para o arremesso do mal. Se arremesso do mal da esquerda, quem aparece para fazer o toque de bola é Felipe Vieira. Vem o lateral esquerdo movimentando ali para fazer a movimentação com as duas mãos para o time do Vitória. Lançou a bola na frente, caminhou, tentou buscar o Osvaldo, caiu no peitoral da marcação lá atrás. Quem recebe foi o Dani Bolt e na volta a bola parou no Felipe Vieira. Foi pra falta. Isso, falta já cobrada pela equipe do Vitória. Segue 0-0. Pro meio, vem trabalhando o time do Vitória, tenta fazer a conexão do comando de ataque, recebe fácil, busca essa bola na frente, jogo negócio, ele buscou a bola no toque de bola ali na frente pro Helder, atrapalha-se tudo, complicou. Olha o contra-golpe do time do Juventude. Nenê tá esperando, é lá pelo setor da esquerda com o Rocha para fazer o lançamento, lançou, caiu lá, meio troncho, meio desequilibrado. E bateu naquela placa e o Camutanga está sentindo ali umas dores. Isso, bota a mão ali embaixo do peito o Camutanga. A bola acabou sendo lateral para a equipe do Juventude. Vem para o ataque sem muita coordenação, sem acertar o último passe. Segue 0-0. Lançada a bola para dentro da área, para a linha de fundo. Vai para o tiro esquinado que favorece o time do Vitória. Torcedor brasileiro, não se perdendo tempo, você vai conferindo. 4 da tarde, 11 minutos. É o horário padrão do Rádio Esportivo do Brasil. Torcedor, é pra se ligar no tempo e no placar. Tá passado os 40 minutos jogados neste primeiro tempo. Alfredo Jaconi, confira. Juventude, o passado de glória. Continua com zero. Vitória, vitória. Também tem zero. Série D, jogo em andamento, Globo 0, Pacajus também 0, jornalismo da clube. 53 cidades do país têm mais residências vazias do que ocupadas. Sem clube não há futebol. Vai, meu time, arrebenta, até parece um estresse de certeza. Iranildo Silva, você gosta mais da Ilha do Bispo ou de Cruz das Armas, Iranildo Silva? Cruz das Armas. Cruz das Armas, muito bem. Eu gosto mais de Cabo Branco e Tambaú. Ei, rapaz, Cabo Branco, morei lá há 6 anos. Entendeu? Você nem prestigia o bairro que você morou? Ora, pelo amor... Ô, menino, é bola que vai ser trabalhada na frente. Recebe a em Tambaú? Tambaú, é. Pensei que era Tambaba. Não, Tambaba também, uma praia maravilhosa, gostosa. Tambaba é bom por causa dos garçons junto de você. Né? Eu sempre vou em Tambaba, Peixoto. A bola vai sendo trabalhada para Giovanni Augusto. Giovanni Augusto trabalhou, me encostou, virou essa bola. O trabalho é feito outra vez, é caminhando, tentando buscar na ponta direita para Zeca. Ele mexeu para lá, para cá, encostou. Volta redondinha para Augusto no lançamento. Corta a trajetória da bola lá atrás. A marcação do Juventude. Daqui a pouquinho, torcedor brasileiro. 18 horas. Ilha do Retiro, Praça da Bandeira. Lotada para receber Esporte Ceará. Mais um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. A Clube de Pernambuco já se faz presente na Ilha do Retiro. Esporte Ceará tem Bartolomeu Fernando. Espetacular. André Luiz Cabral, o show de bola. Humberto Araújo da Vitória. E Osmar Cordeiro, o drone da informação. E aqui na Central de Esportes tem Edson Peixoto, melhor plantão esportivo do rádio do Brasil. Homem espetacular. Muita galera aí conversa comigo nas ruas, nas avenidas, nos bares, nos restaurantes e me pergunta: João, você conhece o Peixoto? Claro, trabalho com ele. Eu tenho uma honra de trabalhar com o Peixoto. Eu tenho uma honra de estar lado a lado com o Edson Peixoto, sempre me orientando e eu aprendendo cada vez a mais. É bola que vai ser trabalhada pelo Camutanga. A Camutanga trabalhou, encostou, virou essa bola para o meio, vai para o Wendel. O Helder escorregou, caiu, marcação na frente ali do Carequinha e a bola foi para falta, hein? Pode chamar o Carequinha, Irandir? Pode, né? Tem muito mimimi por aí, mas acho que não tem nada a ver, não. Ele não é careca mesmo? É careca, o careca chamou o cara de careca, é mesmo do gordinho. Chamou o cara de gordinho, gordinho, gordinho. É. Mais ou menos. Gordinho é magrinho? Não é, né? Não, é gordinho, é, né? Tranquilo. É. Não, falta marcada em cima do lance, segue o jogo 0-0. 43, torcedor brasileiro, sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui o seu palpite vale mais. Você aposta e saca via Pix. Acesse Infinity Bet e aproveite. 247 jogadores ali do Vitória para cobrança de uma falta. E o atacante do Vitória se sentiu ali mal, hein? O Helder, ele botou a mão na altura do estômago e a galera perguntou para ele: meu filho, qual é o seu nome, onde você está? E ele respondeu: foi nada demais não, foi só um acarajé apimentado. Falta pro Vitória, vai tentar nesse finalzinho o golzinho, viu? O cara vai jogar o futebol, ele come um acarajé antes, Irandir? É porque na Bahia você sabe, né? Batida a bola para dentro da grande área, o Helder chega de cabeça lá e afastou a zaga do Juventude, tirando para longe. Recuperação é do time do Vitória. Recupera João Vitor, recuperou, buscou para Zeca. Zeca vai ali pela ponta direita, entrega para o Wellington Ney, para dentro da grande área. Batida a bola pelo Zé Maria para afastar. Ela chegou ali para o Nenê, não conseguiu fazer o domínio. Essa bola saiu. Essa bola saiu aí, Nildo Silva. Saiu sim, saiu. O Nenê tentou evitar a saída, mas não conseguiu. Arremesso manual para a equipe do Vitória, segue o jogo 0-0. Sem clube não há futebol. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Agora torcedor brasileiro, 45 jogadas só passadas neste primeiro tempo de espetáculo. Juventude 0, Vitória também 0. É bola que vai ser trabalhada lá atrás pelo Giovanni Augusto. Ele trabalhou no círculo central do gramado. Lançamento agora para a ponta direita. Vem para Zeca, pode fazer o cruzamento. Bola foi colocada para dentro da grande área. Buscava o Wellington, nem afastou, tirou a zaga. Na volta, batida, quicou na grama nos braços do Thiago Couto. Agora assustou, hein, Nildo? Nem tanto, João, nem tanto. O chute da intermediária sem muita força e sem muita direção também. O goleiro Thiago Couto bem colocado, fez a defesa, segue o jogo 0-0. Anote, mais 4. Vamos até 49. Mas uma bola assim, que não, relativamente não teve esse perigo todo, mas uma bola nessa maneira assim. Lembra aquele gol que o Valdir Pérez levou? Você lembra? Lembro, contra a União Soviética. A bola bateu assim, passou entre as pernas do Valdir Pérez, que depois de um certo tempo veio jogar aqui no Santa Cruz. Bola vai sendo trabalhada um pouquinho mais atrás, agora para o círculo central do gramado. Abre o seu braço, Zé Maria recolhe essa bola, vem tentando no lançamento para a ponta esquerda por aqui, aliás na direita com David Bolt, marcação, chegou também o Felipe, ainda a bola colocada de calcanhar pelo Nenê, recuperação para a defesa do Vitória. 46, mais 3 minutinhos de bola rolando, ele deu 4 minutos a mais. Sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16, a partir de 280. Esperamos você no WhatsApp, 3012-2020. Danilo Bosa trabalha, bota essa bola nos pés, na frente de Dani Bote, para a área de cabeça, ela foi colocada para a linha de fundo, foi para fora. Chegou o menino David, hein? Ele chegou ali, vibrou como se tivesse feito um gol, porque acertou um pouquinho errado a bola na cabeça. É, rapaz, o cruzamento da direita para a esquerda, ele subiu livre, porque o zagueiro do Vitória se abaixou, na verdade, né? Deixou ele subir sozinho, aí pegou mal na bola de cabeça, foi para fora, tiro de meta, 0-0. Sem clube no mar, futebol. Infinity Bet, aqui o seu palpite vale mais e as cotações são as melhores e o pagamento é garantido. Acesse infinitybet.com e aproveite. E trabalha pela ponta esquerda, já fez o toque de bola, voltou, recomeça tudo, outra vez a defesa do Juventude aqui com Danilo Bosa. Ultrapassa ali de Vitória do Gramado, cai no terreno malheio. O Vitória vai se retraindo, bola chegou na frente para Dani Bolt, voltou. Olha a dificuldade que está tendo aí a equipe do Juventude. Zé Maria bateu no Helder, saiu o goleirão, mas Iranildo Silva é um verdadeiro líbero, esse goleiro da equipe do Juventude. É, ele joga muito à frente da meta, né? Mas o negócio, o problema é pegar um contra-ataque desse aí e ele fora do gol, né? Tem Bote no cantinho ali, bola lançada, apertou o Ian de cabeça, ela foi pra fora. Na cabeçada do Ian, essa bola já havia saído, não, Iranildo Silva? É, na tentativa do cruzamento ali do Reginaldo, né? O Ian chegou, a bola bateu nele por último, escanteio lá direito de ataque, é o último ataque do Juventude neste primeiro tempo. Aqui pelo setor da ponta direita, vai apertando 48, mais 30, mais ainda 30 segundinhos para acabar o espetáculo. É a bola que vai ser jogada pelo Nenê para dentro da grande área. Olha o perigo agora para a defesa do Vitória. A experiência do Nenê, ele vai caprichar. Respirou ali, suspirou, vai tocar a bola para dentro da grande área. Lucas Arcanjo na observação, na orientação, bola colocada para dentro do gol, afasta o Lucas Arcanjo. Tirou da zona perigosa, vem para o Osvaldo, na dividida, bola colocada para a linha de lado. Sem clube não há futebol. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. 49 agora, torcedor brasileiro, já pode acabar o primeiro tempo de espetáculo no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul, quando aponta para o meio, o árbitro dando por encerrado este primeiro tempo. 0 para o Juventude, 0 também para o Vitória. Sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16, a partir de 280. Esperamos você no WhatsApp, 3012-2020. João Batista Nascimento. Iranildo Silva. Isso, fim de primeiro tempo, 0-0. As equipes vão para os vestiários ouvir o que os seus treinadores têm para dizer, consertar justamente essa última bola. Nem Vitória nem Juventude conseguiu acertar o gol. Dois lances perigosos só no primeiro tempo. Um do Osvaldo e esse agora do Nenê na cobrança de escanteio. Pouco para o tamanho desse jogo entre Juventude e Vitória da Bahia. Sem clube não há futebol. João Batista Nascimento. 4 da tarde, mais 21 minutos. Sou 4-21, torcedor brasileiro. Às 18 horas, Ilha do Retiro, Praça da Bandeira. Tem Esporte Ceará com espetacular Bartolomeu Fernando, André Luiz Cabral, Buxu de Bama, Humberto Araújo, repórter da Vitória, e Osmar Cordeiro, drone da informação. Na Central de Esportes, Edson Peixoto, o melhor plantão esportivo do rádio brasileiro. E é lá que nós vamos passar agora para ter informação do futebol do Brasil. Muito bem, João Batista, daqui a pouquinho vou até a Ilha do Retiro saber como é que está a situação lá. Brasileiro da Série A, o Corinthians hoje perdeu para o Bragantino 1-0. O Atlético Paranaense vai empatando com o Palmeiras 0-0. O Atlético Mineiro vai ganhando do América 1-0. Botafogo e Vasco 0-0. Às 18h30 tem Cuiabá e Santos. Brasileiro da Série B, 18 horas tem Sport Ceará, Ponte Preta e Novo Horizontino. Daqui a pouquinho o Repórter presidente Irandino Silva comenta: Juventude e Vitória, placar de momento 0-0 no primeiro tempo. A Série Z, o Amazonas vai empatando com o Pouso Alegre em 0-0. Na Série D, Brasil de Pelotas empata com o Caxias em 1-1. O Globo está perdendo do Pacajus 1-0. Interporto perde do Ceilândia 1-0. Brasiliense vai ganhando do Real Ariquemes 1-0. Cascavel e Patrocinense 0-0. Calcaia 0, Ferroviário 1. Falco 1, Cruzeiro 0. Jacuipense vai empatando com Bahia de Feira em 0-0. 18 horas na Ilha do Retiro, vamos até aí. Ele vai comentar, ele vai narrar o jogo daqui a pouquinho entre Sport Clube do Recife e Ceará. Ceará com o novo técnico Guto Ferreira. Eu estou falando do espetacular Bartolomeu Fernandes. Boa tarde, Bartô. Boa tarde, meu ídolo Edson Peixoto. Saudade de você, meu irmão. E como é que está essa situação? O gramado da Ilha, tem condições neste momento de jogar, Bartô? Olha, Edson, olhando aqui de cima, você não encontra nenhuma poça d'água, não. Está tudo tranquilo, parece até que a drenagem não vai permitir isso. Agora, quando eu cheguei aqui, há mais ou menos uns 35 minutos aqui na cabine... Teve dificuldade para entrar? Tive dificuldade, mas deu tudo certo. Graças a Deus, um dia isso acaba. Pois a gente sabe que... Deus é maior do que tudo. Então, Edson, aonde se coloca aquele banner no centro do gramado, e ele é do tamanho da roda do gramado, o que é que acontece? Tiraram dali mais ou menos uns 3 baldes de água, que eu vi, né? Que era o que eu cheguei aqui. Mas em outro lugar, não vi não, tá tudo tranquilo. Acho que vai dar para fazer o jogo numa situação muito bem confortável por parte daqueles que vão atuar dentro das 4 linhas. Eu acho que daqui para 18 horas, né, Bartolomeu Fernandes? Tá chovendo agora, viu, Edson? Tá chovendo agora, é? Chovendo agora, e a chuva não é muito fina, não. É uma chuva razoável, viu? Eu tenho a impressão que vai castigar bastante o estado da cancha. É, muito cedo ainda, mas tem torcedor já na ilha, não? Tem, já tem torcedor. Os portões já foram abertos. Torcida que fica de frente às cabines de rádio já estão ali posicionadas. Aqui no setor das mulheres está começando a chegar os primeiros torcedores, que, aliás, não é torcedor não, ali são pessoas do apoio, de apoio. E aquela torcida amarela ainda não compareceu. Perfeito, está tudo pronto, tudo certo para daqui a pouquinho narrar esse jogo, né, Bartô? Tudo, graças a Deus, está tudo bem, tudo tranquilo. Guto Ferreira hoje é a estrela do time, né? Vai estrear hoje na equipe do Ceará, né? É, o Guto Ferreira, que já foi ídolo aqui na nação rubro-negra, né? O torcedor do Sport gosta muito dele. Hoje ele joga contra, claro, isso é do futebol, é da vida profissional, um dia aqui, outro ali, e não seria diferente com o Guto Ferreira. Mas é um cara muito bem quisto aqui, porque ele tem realmente uma folha de serviço prestada, muito boa à nação rubro-negra. Valeu, Bartô, um abraço para você. Eu sou seu fã, meu ídolo. AM... Olha, Palmeiras está ganhando o Atlético Paranaense 1-0, gol de Hendrick, né? É a Série A do Campeonato Brasileiro, confirmando o Atlético Mineiro 1, América 0, Botafogo e Vasco 0-0. Lembrando que hoje, no amistoso, o Brasil venceu o Chile por 4-0. Na Libertadores Sub-20, o Independiente Del Valle vai empatando com o Cerro Porteño 0-0. Daqui a pouquinho tem Envigado e Always Red. No Brasileiro Feminino A2, o Fluminense está perdendo para Bragantino 3-0. Então, intervalo de Juventude 0, Vitória também 0, Série B do Campeonato Brasileiro. Ele vai comentar este primeiro tempo. Eu estou falando do comentarista presidente Irenildo Silva. Olha, Edson, um jogo complicado, truncado, muito burocrático, né? Jogo disputado intermediária a intermediária, sem muitos lances de perigo neste primeiro tempo. O Juventude teve a sua maior posse de bola durante esses primeiros 49 minutos do primeiro tempo do jogo. Teve mais posse de bola, tocou mais a bola na intermediária e campo de jogo do Vitória, mas não conseguia finalizar, não conseguia ter aquele último passe, aquele último toque para tentar uma jogada de levar perigo e tentar o gol diante da equipe do Vitória. E o Vitória naquela de esperar um pouco o Juventude e partir no contra-ataque, só que de forma desorganizada, né? No começo do jogo, o Oswaldo estava pelo lado direito, depois inverteu. O Oswaldo veio para a esquerda e aí o Wellington Nem foi trabalhar naquele lado direito. Já no finalzinho, depois dos 29, 30 minutos, inverteu novamente. O Oswaldo voltou para a direita, o Wellington Nem foi para a esquerda. Essa é a única mudança dentro do jogo do Vitória. O jogo muito burocrático, lento, sabe? Aquele jogo preguiçoso, né, da equipe do Vitória, sem muita velocidade para buscar o gol de empate. Tanto é que o primeiro lance de perigo saiu depois dos 20 minutos. Na equipe do Vitória, num contra-ataque, o cruzamento da direita, o Oswaldo recebeu a bola dentro da área e de perna esquerda bateu mal na bola, chegou sem força, pegou meio que na canela, na chuteira, e o goleiro defendeu. E já do lado do Juventude, a mesma coisa, teve mais posse de bola, atacou mais, foi mais eficiente no meio campo, ganhou mais batalhas na disputa de intermediária ali contra a equipe do Vitória, o meio campo mais eficiente, toda a jogada da equipe do Juventude passa nos pés do Nenê, é o pensador da equipe, mas a bola de perigo mesmo, que a gente pode relatar e assegurar aqui nesse primeiro tempo da equipe do Juventude, foi a cobrança de escanteio agora, já no finalzinho, aí pelo Nenê, que ele cobrou o escanteio muito fechado, forçando ali o Lucas Arcanjo fazer uma boa defesa. E só ficou nisso, nesse chute do Oswaldo pela equipe do Vitória, fraco em cima do goleiro Thiago Couto, e nessa cobrança de escanteio do Nenê, que o Lucas Arcanjo fez a defesa. Parou aí, nesses dois lances, pouco para o tamanho do jogo, né? O Juventude veio de Vitória, o Vitória também, então a gente esperava um pouco mais. Juventude que, o Vitória que entrou nesse jogo para defender aí o seu posicionamento dentro do G4, para buscar essa segunda vitória, né? E não está conseguindo articular uma jogada boa, digamos assim, e que leve um certo perigo à meta do goleiro Thiago Couto, e muito menos o Juventude, que também vem de Vitória. Está motivado, quer dar uma emplacada, né? O público... digamos que razoável para o tamanho do espetáculo, né, no Alfredo Jaconi. Mas as duas equipes não mostraram o poder ofensivo para tentar com a vitória nesse jogo, não. Eu vou repetir, o Juventude muito burocrático, tem mais posse de bola, e o Vitória tentando a questão do contra-ataque, usando muito o Oswaldo, né, pela direita, né, e agora pela esquerda, depois voltou para a direita. E ficou nisso, o jogo ali, intermediária, intermediária, nem a criatividade do Vitória, nem velocidade dos contra-ataques, muito menos o Juventude, que tem a maior posse de bola, tem mais domínio, ganha a disputa no meio campo para o Vitória, mas o último passo é a questão finalização, é muito falha. É um jogo chato, né, nesse primeiro tempo, um jogo chato de se ver. A disputa intermediária, intermediária, e os dois não conseguem articular uma jogada de perigo, né, de gol. Tanto é que os dois goleiros trabalharam pouco. O João, durante a transmissão, ele falava muito no Thiago Couto, que ele servia ali e atuava como um líbero. Foi o que sobrou para ele, porque o Vitória faz uma marcação muito atrás da linha e o Thiago Couto faz o líbero, né? Aquele último homem da defesa da equipe do Juventude. A bola lançada em profundidade, ele está sempre adiantado, sempre saindo fora da área e usando os pés. Ficou nisso. O detalhe do jogo foi esse, porque não teve articulações de jogadas ofensivas que levassem muito perigo para as metas. Não, nem do lado do Vitória, nem do lado do Juventude. Vou repetir, o jogo muito burocrático e a disputa de intermediária a intermediária, sem as duas equipes procurar o gol. Então isso obviamente tornou o jogo cansativo, né, nessa disputa, e sem muitos lances de perigo. A gente espera que no segundo tempo os treinadores consigam consertar isso, que articulem melhor as jogadas, que tragam algum repertório diferente para esse segundo tempo, porque para o primeiro tempo foi muito fraco a questão técnica das duas equipes. Força, marcação, disputa no meio campo, intermediária a intermediária, só que as jogadas ofensivas de um lado e de outro fracas. Vou repetir, o Juventude usa muito o Nenê. Toda jogada, saída de bola da defesa, do meio campo, para ir para o ataque, passa nos pés do Nenê. Mas não tem aquele último toque. Troca passes para um lado, para o outro. Até vale o esforço do David, o camisa 11 da equipe do Juventude. Mas só. E um chute que ele deu, com a cabeçada também, sem muita direção, para fora, para o tiro de meta, sem levar muito perigo. Então, a bola não está chegando com qualidade e quando chega... os atacantes não conseguem convertê-las em gols. Então, nem a equipe do Vitória levou tanto perigo para a defensiva do Juventude, tampouco o Juventude conseguiu fazer algo que motivasse um pouco mais a torcida, que animasse, que trouxesse um certo perigo e desse trabalho ao Lucas Arcanjo, que só teve, repito, uma boa defesa nesse primeiro tempo. Foi justamente agora no finalzinho, na cobrança de escanteio do Nenê, ele fez a intervenção, porque o Nenê cobrou muito bem o escanteio de perna esquerda, a bola fechada, e certamente iria entrar no gol aí a defesa do Lucas Arcanjo. E do Thiago Couto, Outro que trabalhou pouco na meta, já que usou muito os pés, trabalhou muito mais como líbero ali adiantado por conta justamente dessa pressão do Juventude e da marcação segura da equipe do Vitória, atuava ali como líbero. O único lance de participação dele, com um certo perigo, digamos assim, entre aspas, foi nesse chute do Oswaldo, que dominou a bola, que dominou não, que recebeu um cruzamento da direita para a esquerda, bateu de perna esquerda sem muita força em cima do goleiro, ele fez a defesa. Ficou nisso. Pouco, né? Para o tamanho do jogo, repito, e os dois times sem conseguir finalizar, sem conseguir concretizar essa bola em gol. Ficou complicado e duro para o Juventude. Primeiro porque busca melhor uma posição dentro da tabela de classificação. Vinha de duas derrotas e uma vitória. Último jogo, uma vitória. Tentava agora, está tentando agora a sua segunda vitória dentro de casa, diante do Vitória. Então, precisa articular melhor e, obviamente, tirar proveito desse último jogo que ele fez. O Vitória também, que vem do Vitória de virada, dentro do Barradão, mas não consegue finalizar, não consegue articular as jogadas em lances que levem perigo para a meta do Thiago Couto. Ficou o jogo, disputa de intermediária, cansativo, burocrático e sem muita ofensividade das duas equipes. O João narrou um jogo que a bola era disputada muito mais na intermediária do Vitória do que propriamente na Juventude. Porque o Juventude vai para cima do Vitória, dá campo de jogo e cancha para o ataque. O Vitória usa para os contra-ataques dois jogadores. De um lado o Elton, do outro o Oswaldo. Só que a bola tem que chegar com mais velocidade, né? A bola não chega com velocidade, esses dois jogadores também não articulam essas jogadas todas. O jogador mais interessante do ataque do Vitória nesse primeiro tempo foi o Oswaldo, o cara que buscou o jogo o tempo todo, atuando na direita, depois se inverteu, veio para a esquerda, aí agora no finalzinho voltou novamente para o lado direito e ataque. É o jogador que mais procura o jogo do ataque da equipe do Vitória. E do Juventude ficou ali com o Nenê, o experiente Nenê. Toda jogada de meio campo ataque da equipe de Juventude passa nos pés do Nenê. É um jogador mais consciente, jogador maduro, que tem um bom passe. Ele é o jogador mais utilizado da equipe de Juventude, mas é muito pouco ainda, pouquíssimo para as duas equipes, porque tanto Juventude quanto Vitória buscam uma vitória para cada um com seus objetivos dentro da tabela de classificação, mas não conseguem jogar. O jogo, repito, cansativo, burocrático e disputado intermediária a intermediária. Os dois times estão voltando, aparentemente não vem com nenhuma alteração, Vitória voltando ao campo de jogo e o Juventude ainda não. Agora sim, está aparecendo o Juventude voltando também para o campo de jogo. A gente espera que o segundo tempo seja um pouco melhor do que foi o primeiro, que as duas equipes consigam chegar com mais facilidade no ataque, não diria nem com tanta facilidade. Teria que chegar no ataque e levasse um certo perigo. Foi o que faltou. O último passe e articulação da jogada, que nem Juventude nem Vitória conseguiram fazer nesse primeiro tempo. Então, a gente espera que os times voltem um pouco mais criativos, mais acesos, e esse jogo truncado consiga reverter. Teve uma hora que parecia um pingue-pongue. A bola batia na cabeça do defensor, voltava para o atacante, voltava para o defensor, voltava para o atacante. Ficou nesse bate-bola, bate-bate-bate-bate-volta o tempo todo. Dois jogadores que se destacaram. De um lado, o Oswaldo, pela equipe do Vitória. Do outro, o Nenê, pela equipe do Juventude. Pouco para o tamanho do jogo e a responsabilidade desses dois times dentro da tabela de classificação. O Juventude querendo melhorar seu posicionamento. E o Vitória querendo se assegurar dentro do G4. O Juventude está voltando. A gente vai aguardar aqui se teve modificação na equipe do Juventude. Aparentemente, o Vitória voltou sem nenhuma alteração. E o Juventude também está voltando ali e parece que vai mexer sim. Dois jogadores à beira do gramado da equipe de Juventude, o camisa 29, o Juan, e também, qual foi o outro, Juan? Você viu ali? E o 28, né? O 29 e o 28. Cadê o 28 que eu não estou vendo ele aqui? Acho que é para a placa, subiu errado. Então, 29 entrando no lugar do 39, entrando no lugar do Daniel Cruz, o Juan. O Juan entrando no lugar do Daniel Cruz, né? E o 20, o 28, mas eu não notei aqui o 28 não. Será que eu pulei esse jogador, hein, João? Não tinha aqui na minha tabela não. Olha, devo olhar aqui, já a gente confirma em que entrou o 28 na equipe do Juventude. Duas alterações na equipe do Juventude, a bola volta a rolar nesse segundo tempo. A gente espera, obviamente, que tenha na voz da galera uma animação maior, aquele grito de gol. Já como disse o Elton Araújo, o som volta para ele. O chama-gol da clube. O nome dele, Isaac. João Batista Nascimento. Muito bem, Irandildo Silva comentando esse primeiro tempo, quando falando o segundo tempo, torcedor do meu Brasil. É mais emoção quando ela rola. Eu tô ligado nos campeões da bola. Ah, é clube a ele. João Batista Nascimento. Bota pra torar. Bola que vai ser trabalhada pela equipe do Juventude lá pelo setor da ponta direita. Saiu o Ruban, entrou o Juan Daniel Cruz e aí daqui a pouco a gente vê quem foi o outro ali. Porque também na minha papeleta não tem esse 28 não. Eu tô olhando aqui e confesso a você que não vi. Bola vai sendo colocada para fora. Foi para a linha de fundo, vem pro tiro de meta. É tiro de... Não, é tiro esquinado. Ele deu tiro esquinado, viu? Isso, tiro esquinado, lado esquerdo de ataque. E o Juventude busca o ataque logo no comecinho do segundo tempo. Bola com ele, vai jogar para dentro da grande área nesse primeiro minuto de espetáculo do segundo tempo. Bola foi viajando dentro da área, afastou o goleirão de Mecaço, Lucas Arcanjo. Bota para longe, vai para linha. Para a linha de lado, para o arremesso do Balbo. É arremesso do Balbo. Vai se posicionando ali para fazer a movimentação. Jogador da equipe do Juventude pelo setor da ponta direita. Tomando posição ali para fazer o toque de bola. João. Hein? É, só teve uma alteração mesmo na equipe do Juventude. Outro jogador já estava em campo, que era o Alan Ruschel. O Alan Ruschel já estava em campo. Ah, é verdade. Ele apareceu ali na lateral, mas ele estava só conversando ali com o Juan. Então, o Juan, 29 no lugar do 39, Daniel Cruz, na equipe do Juventude. Aí é brincadeira, né? Aí é para endoidar o doido, viu? Essa movimentação aí. Bola vai ser trabalhada. Teve uma quedinha de energia no na nossa cabine. Bola, a batida foi para fora. A energia está indo e voltando. A queda vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vamos esperar para segurar. Agora 2 minutos jogados. São passados os 2 minutos. É bola que vai sendo trabalhada de cabeça. Afasta, tira a zaga, coloca para fora. Para ali de lado, por uma arremesso do Balbo. Arremesso do Balbo favorecendo o time do Vitória. Ponta esquerda, Felipe Vieira. É o lateral esquerdo da equipe do Vitória que vai movimentar, vai fazer o trabalho com as duas mãos. Tentando ali buscar o marcador, afasta, tira, Camutanga, vem também para o meio, GG. A bola não chegou a sair, mas ele deu a falta. Falta lá pelo setor da ponta direita, ou ele preferiu dar o arremesso manual? Preferiu dar o arremesso manual para o Juventude. Jogando para trás, vem Zé Marcos, ele recebe a posse de bola, vai para o Bimulo, pertinho ali do ciclo central do gramado, já fez o domínio. Alan Ruschel foi quem trabalhou, conectou a jogada, vem para o Abafa com o Osvaldo. Bola bateu por último no jogador do Vitória, foi para fora. Vai tentando a bola com o Alan Ruschel. Ele tocou para o comando de ataque, agora para Ruan. Ruan deixou passar para Jadson, batida rasteirinho nos braços do goleiro Lucas Arcanjo. Trabalhou fácil o goleiro da equipe do Vitória. Agora 3 minutos jogados são passados neste segundo tempo de espetáculo. É bola que vai sendo colocada na frente. Lucas Arcanjo trabalhou, a bola sobrou também aqui atrás dos braços do Thiago Couto, de goleiro para goleiro. Bola vai ser trabalhada para Bosa. A Bosa faz o toque, encosta na frente, pediu ali Zé Marcos, recebeu, tocou para Nenê. Nenê joga na frente do comando de ataque, agora para Juan, é ponta esquerda. Juan entregou, buscou para Nenê, de calcanhar para Juan, dentro da área, batida de perna direita, pegou torto, foi para fora, foi para a linha de fundo, vem para o tiro de meta. Agora precisou caprichar mais aí um pouquinho o Juan da equipe do Juventude, viu, o Iranildo? Isso, troca de passes ali, o Nenê com muita categoria de calcanhar, voltou ali para o camisa 29, Juan, que bateu mal na bola de pé direito, chegando bem o Juventude, dando acerto. A pressão neste início do segundo tempo, João. 0-0 o placar do jogo. Clube de Pernambuco e você nas emoções do Campeonato Brasileiro da Série B. É bola que vai sendo trabalhada na frente, deixou passar, passou fácil. Melhor ainda para o jogador do Juventude que vai recebendo a posse de bola. Já recebe, fez a conexão para Zé Maria. Zé Maria abre, busca na frente agora. Tem espaço para Alan Ruxa. Ele recebeu, tocou para Nenê. Nenê desvencilha da primeira marcação. Chega Camutanga, deu o combate. Entregou de volta aos pés do Nenê. Ele passa ali, vem Osvaldo. Nenê caiu, pediu a falta. O árbitro deu apenas o arremesso do Balbo. E o Nenê ficou rindo da atitude aí do árbitro. Merece ser chamada a atenção, viu, o Iranildo? É, rapaz, ele riu ali da marcação do arremesso manual. conversou com o jogador da equipe do Vitória, o camisa 2 Zeca, saiu sorrindo, mas o lateral permanece para a equipe do Vitória e o jogo continua 0 a 0. Você viu que a experiência do atleta, ele caiu, ficou rindo da atitude do árbitro. Aí o árbitro ali, ó, chamá-lo ali para atenção, ele abraçou o Zeca e começou a tirar onda. Não é com o senhor, seu juiz, é com o Zeca. É bola que vai sendo trabalhada na frente, lá pelo setor da ponta esquerda. Torcedor brasileiro, o sinal da clube vai marcando e você conferindo. Acerte agora 4 da tarde, mais 42 minutos. Torcedor do meu Brasil, é para se ligar no tempo e no placar. 5 minutos, são mais 30 decorridos neste segundo tempo. Confira. Tem 0. Também tem 0. Série A, jogos em andamento. Atlético Paranense 0, Palmeiras 1, Atlético Mineiro 2, América 0. Sem clube não há futebol. Emoção do futebol. João Batista Nascimento. A Camutanga chegou ali na hora certa, Iranildo Silva. É, chegou na hora certa o Camutanga e novamente o Nenê, jogada de efeito, viu, de calcanhar. Tá me lembrando o Sócrates. Lembra do Sócrates, João? Muito, muito. Ali Nenê, era um jogador extraordinário, era um jogador completo. Nenê me fez lembrar Sócrates. Bola vai ser colocada do escanteio para a área. Com o Nenê, perna direita, sacudiu, passou por todo mundo, afastou a zaga do Vitória. Foi lá atrás, Osvaldo, para ajudar. A conexão é feita com o Giovani Augusto para fazer a movimentação para a direita. Osvaldo, ele se mandou, não acreditou na jogada, caiu, pediu a falta e o árbitro entrou na dele aí, hein? Será que entrou na dele ou não? É, rapaz, não só marcou a falta, como meteu um cartãozinho amarelo, né? Então, meteu um cartãozinho amarelo e deixa o condenado virar aqui pra gente ver o número nas costas dele, na falta em cima do Osvaldo. Né? Então, mais uma vez, foi o Alan Ruschel. Cartão amarelo para o camisa 28 do Juventude, Alan Ruschel. Muito bem, torcedor brasileiro. 7 agora passados, 7 minutos jogado. Só falta para a equipe do Vitória lá pelo setor da ponta direita. Vai se posicionando para jogar essa bola para dentro da grande área do Thiago Couto. Agora é a vez do Thiago ficar lá super preocupado. Tem também ali o cabelinho lá do Davi Luiz. Ou do Forrozeiro. A Cisão. Eu acho que ele está mais para a Cisão, o teu tipo de cabelo, do que para o Davi Luiz. Vira, Nildo Silva. Tá mesmo. Cabelo estiloso, João. Bola vai ser jogada para dentro da grande área. Aliás, a Cisão é um dos maiores e melhores forrozeiros completos que eu tive a oportunidade de conhecer e de curtir suas músicas. O forró genuinamente nordestino. Bola que vai sendo trabalhada no contra-golpe. Bola vai sendo levada à frente pelo David. Passou por todo mundo por cobertura. Foi para fora. Aí Camutanga disse: não pode ficar olhando o cara passar, Iranildo Silva. E o David perde mais uma oportunidade, né? Recebeu a bola pro lado esquerdo, virou para a perna direita, invadiu a grande área, tocou tentando tirar do goleiro do Vitória, o Lucas Arcanjo, só que tirou demais. Tocou para a direita, bateu muito alto, sem direção, para fora, tiro de meta. E o jogo, Joãozinho, segue 0 a 0. É, e a nossa cabine aqui, se não tiver cuidado, a gente sai daqui um pinguim, entendeu? E pelo amor de Deus, é frio que não acaba mais. É bola que vai ser trabalhada lá atrás, sempre é Giovani. O Giovani trabalhou, buscou uma bola para dentro da grande área para João Vitor. João Vitor toca de primeira na ponta direita, agora para Camutanga. Camutanga puxa o Vitória para o comando de ataque, veio no peitoral, tocada essa bola para Osvaldo. Bateu na volta ali, tentava buscar o Zeca. E a bola sobrou lá atrás para Juan, para o Alan Ruxa trabalhar. Ele trabalhou, buscou para Zé Marcos. Vai Zé Marcos descendo, é Daica. É um perde e ganha, perde a bola, o Vitória recupera o Juventude e aí ao mesmo tempo o Juventude entrega de graça. Mas agora é Nenê que trabalha. Nenê trabalhou, buscou, tentava na frente ao Juan, afastou a zaga com Zeca. Conexão é feita lá no círculo central do gramado para o Welder. O Welder pegou a bola, prendeu, encostou, voltou um pouquinho mais atrás agora para GG. GG para o Welder, passou na frente, vai jogar essa bola para o comando de ataque. Pode abrir aqui para o Osvaldo. É o Osvaldo que vai descendo, ponta direita, apertando agora para Zeca. Zeca para o Osvaldo. Osvaldo pode cruzar, não, preferiu tocar curtinho um pouquinho mais lá atrás. Isso é para o Osvaldo passar, marcação com ele. Alan Ruxo chegou, marcou a falta. Não, o árbitro mandou seguir para dentro da grande área. Vai bater o Wellington, nem para fora. Foi para linha de fundo, Iranildo Silva. Boa jogada do ataque da equipe do Vitória ali. Começando com o GG, fez a jogada de efeito, tocou pro Oswaldo, Oswaldo pro GG, GG tocou para ali para o Elton Negri de perna esquerda, meteu por cima. Foi jogada bem trabalhada, só que não teve a finalização perfeita. Para fora, tiro de meta já cobrado. Segue o jogo. 0 a 0. O GG que não é o nosso, né? O GG que não é o nosso. Muito bem, Iranildo Silva. É a bola que vai sendo colocada para frente. Foi para ali de lado, veio para o arremesso do Baú. Aí, torcedor brasileiro, vai acertando. 4 da tarde, mais 47 minutos. Horário padrão do Rádio Esportivo do Brasil. Torcedor brasileiro, é para se ligar no tempo do placar. Passado isso no Alfredo Jacone, agora 10 minutos, são mais 30 segundos. É o segundo tempo do espetáculo brasileirão da Série B, confira! Conteúdo estampado no eletrônico zero. Também tem zero. Série A, Botafogo e Vasco 0-0, jornalismo da clube. Desvio em contas do dono de caneta azul ultrapassa 7 milhões, diz equipe do cantor. Sem clube não há futebol. Pensou em futebol? Lembrou o Rádio Clube. João Batista Nascimento. É, Iranildo Silva, uma brincadeirinha de uma caneta azul, 7 milhões. Eu vou fazer uma caneta verde. Eu vou compor uma música, João, e vou ver se eu consigo também ganhar uma laminha. O nome da música eu já tenho, só falta a música. É. O nome da música é Chupeta de Baleia. Pronto, essa música é da baixaria do Iranildo Silva. É porque tem autoria, né? E nesse caso aí é baixaria. É bola que vai ser trabalhada na frente, vem para Oswaldo. Oswaldo fez a conexão, direciona na frente para o Wellington, nem passou na disparada. Tentou buscar o Helder, apareceu atrás. O Danilo Bosa afastou. E tirou na categoria. Foi na tranquilidade. Sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui o seu palpite vale mais e você pode apostar a partir de R$2. Acesse infinitybet.com e aproveite. Bola colocada para fora, para ali de lado, vem para o arremesso do Lobão. Alô, Isaac Moura, forte abraço. É, ao lado ali do Camutanga, fazendo a festa do nosso futebol, como diria a nega do babado. Neste momento é o Camutanga que tá aqui. Ah, é? Como diria a nega do babado, eu gosto assim. É bola que vai sendo trabalhada, vem buscando. Olha, cheio de estilo, hein? É bola que vai sendo trabalhada na frente agora pela Alan Rocha. Alan Rocha trabalhou, levantou a cabeça, parou, brecou, encostou por ali dele. É pertinho dele, tem chegando, encostando na frente agora o Paulista. A Vini Paulista prende a bola na intermediária, puxa lá atrás para fazer o toque de bola, Bosa. A Bosa já encosta no comando de ataque para David. David abriu, voltou para a ponta direita. Vai se mandando lá na frente agora Jadson. Jadson encosta. É lateralmente que a equipe do Juventude vai trabalhando, puxando a bola, recomeçando atrás com Zé Marcos. Botou na frente agora para fazer a movimentação. Alan Ruxo para dentro da grande área para o David. Afastou a zaga, colocou para longe. Agora o David precisa, Iranildo, ter um pouquinho mais de paciência, de tranquilidade. É um menino que está trabalhando dentro da grande área, pega a bola, oportunidade, mas não aproveita. É um pouco afobado, sim. Bom jogador, tem uma certa habilidade, se coloca bem, recebe a bola, mas a hora de finalizar tem que treinar um pouquinho mais, é afobado. Rumão tentou fugir da marcação, bola foi colocada pelo Zeca para fora. Para a linha de lado, vem, aliás, para a linha de fundo. Vai ali ser escanteio para a equipe do Juventude quando nós estamos pertinho dos 14 minutos. Já tocada essa bola, vem buscando Oswaldo, foi lhe ajudar. Colocada para frente, tenta buscar para o Wellington. Aí a defesa do Juventude aparece. Sem clube não há futebol. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Bem, amortece no peitoral, vem buscando um pouquinho mais aqui atrás, é pertinho do tiro mesquinado, é perseguição, é do Camutanga. A Camutanga chegou, já devolveu essa bola para Jadson. Jadson abre, volta para Zé Marcos lá no ciclo central do gramado. Tem Bozo para trabalhar, Bozo trabalha, volta para Zé Marcos. Zé Marcos caminha, encosta essa bola outra vez na frente, direcionando para o comando de ataque. Agora vem trabalhando. batendo com Alan Ruxo, tocou a bola para Juan. Juan atrapalha-se nas próprias pernas e a bola vai sendo colocada lateralmente para fora. Agora está uma velocidade muito grande, sem criatividade, mas está botando correria o Irani do Silva. Isso, muita correria, falta articulação nas jogadas, ainda muito truncado, muito disputada a bola na intermediária. Continua o Juventude buscando o jogo com mais tempo na intermediária do Vitória, mas não consegue concluir. Até que chegou com mais vezes, né, nesse início do primeiro tempo. Deixa eu mandar um abraço aqui, João, muito carinhoso ao grande companheiro, amigo, irmão Sidney Cunha, cara que... É verdade, um abraço ao Sidney Cunha, um cara companheiraço nosso, o homem dos botões mágicos. O homem assim, é bom, Isaac, o homem é espetacular. Um abraço, Sidney Cunha, e também o amigo dele do coração, Fuleco. Bola vai ser batida aqui pela equipe do Juventude, voltou, trabalhou Alan Ruschel dentro da grande área, chega lá o cabeludinho e a bola foi colocada para fora por último pelo Dani. Vai para fora, se manda para ali de fundo, vem para o tiro de meta, é o Cunha, né? O Cunha que você pode, não pode dizer o aumentativo, entendeu? Não pode. É bola que vai ser colocada. Alô, Cunha, forte abraço para você. É, porque tem gente aí que complica as coisas, entendeu? Aí faz o mais difícil. É bola que vai sendo trabalhada na frente agora lateralmente para o time do Vitória. Sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16, a partir de 280. Esperamos você no WhatsApp 3012-2020. O sinal da clube para você marcar, galera. Acertando agora 4 da tarde, 53 minutos. Torcedor brasileiro, é para se ligar no tempo e no placar. 16 agora jogados, passados 16 minutos neste segundo tempo. Confira! Continua me estampado no eletrônico do Alfredo Jacone, 0. Bola chegou para Dedê, bateu de perna esquerda pro gol. Gol do Juventude. Que bonito é. Trabalhada, devolvida ali pro Dedê, que vinha acompanhando o ataque do Juventude para balançar. Aos 16 minutos deste segundo tempo, Dedê faz a Juventude 1, Vitória 0. Lugar de bola é na caçapa, Irani do Silva. Depois da saída de bola errada da equipe do Vitória, o Giovani Augusto se complicou, perdeu a bola na saída da grande área, a bola foi pro lado direito, o David fez o cruzamento e pegou o Nenê livre de marcação, só fez de carrinho, meter pro fundo do barbante. Gol do Juventude, gol de Nenê, Juventude na frente. Agora o Juventude tem 1, o Vitória não tem nada. Gol de número 318 da Série B, o quinto gol de Nenê. Pensou em futebol? Lembrou o Rádio Clube. Agora aí, Daniel do Silva, o que o Vitória vai ter que correr atrás, senão vai ser brincadeira, hein? E tem um detalhe, viu? O VAR está acionando ali o El Carecon. O senhor Vinícius Gonçalves Araújo. Ele pediu para esperar, não cobrar o centro ainda. Está ouvindo ali o VAR. Resta saber se ele vai consultar o VAR ou se o VAR de lá mesmo vai dizer para ele se teve alguma irregularidade. O Vinícius parado, a bola no centro do gramado e a gente espera a decisão do VAR. Gol ou não? Olha, isso é um momento de agonia para o torcedor, entendeu? É um momento de agonia para o torcedor, para a espera. Essa espera é brincadeira, entendeu? Fosse um negocinho rápido que você fizesse... Gol, viu, João? É, mas ele deu gol. Tava revisando ali para saber se o Nenê tava na posição de impedimento, mas tava uma unha atrás do zagueiro Camutanga. É, o bico da chuteira do Nenê tava muito atrás, um pouco atrás, quase 4 centímetros do Camutanga. Eu gostei da contabilidade, da matemática que você usou, foi rapidinho e chegou nos 4 centímetros com uma velocidade incrível. Bola colocada para fora, chega a zaga com o Danilo Bosa para colocar para linha de fundo, vai pro tiro mesquinado. Falei para você que o Vitória vai para cima agora com tudo, é aqui na ponta direita para o Osvaldo. Osvaldo vai se posicionar ali, o Gandula tocou marcou uma bola errada. Deu a bola errada ali, ó. Então a arbitragem fica chamando o Gandula a atenção. E o Oswaldo ficou pé da vida com o Gandula. Ô meu filho, tem que dar essa bola certinho aí. Tá trabalhando, tá ganhando dinheiro, então tem que fazer tudo certinho. E o Oswaldo tá fininho, viu? Pequenininho, mas fininho. Tá em forma o Oswaldo, viu, João? É, o Oswaldo. Oswaldo tá correndo, barbaridade. Bola colocada pra dentro da grande área, foi pra fora. Bateu nas redes pelo lado de fora, vem pro tiro de meta. Quase 20 minutos, seu torcedor brasileiro. O sinal da clube vai marcando. Camutanga ao lado. Andou Isaac Moura, Isaac Camutanga, dupla da clube de Pernambuco. Pra você conferir, galera. 4 da tarde, 57 minutos. Torcedor brasileiro, é pra se ligar no tempo do placar. 20 agora passado, essa jogada, essa 20 minutos deste segundo tempo, confira. Nenê aos 16 minutos deste segundo tempo, 1. Até agora pro Vitória 0. Série A continua, Atlético Mineiro 2, América 0. Jornalismo da clube. Colisão entre aviões mata tenente coronel na Colômbia. Sem clube não há futebol. Futebol é na clube. João Batista Nascimento. Olha a bola sendo trabalhada pelo Rubão, batida de longe nos braços de Lucas Canjo. Torcedor brasileiro, nós estamos anunciando daqui a pouquinho, tem a sequência da grande jornada esportiva dos campeões da bola, direto da Ilha do Retiro, Praça da Bandeira, Esporte Ceará. Você vai acompanhar tudo na voz de Bartolomeu Fernando, espetacular. André Luiz Cabral, o show de bola. O Humberto Araújo, o repórter da Vitória, Osmar Cordeiro, o drone da informação, aqui com os campeões da bola. E lá na Central de Esportes, você continua o bem informado do rádio brasileiro, Edson Peixoto, que depois vai ficar com você no balanço geral, contando as histórias do que foi o jogo, que será o jogo do esporte diante da equipe do Ceará, que é uma expectativa muito grande, conversando com o torcedor naquele papo legal, interagindo com a galera através do telefone da pioneira da América Latina e também do WhatsApp. Mas o telefone é esse aí, não é? Ô Camutanga, ô é Isaac Moura. Cadê o telefone? Ligue 3412-0999 e participe. Muito bem aí, a galera trabalhando com a gente. Olha, vai mudar a juventude, vai mudar também Vitória. Sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui o seu palpite vale mais e você pode apostar a partir de R$2. Acesse infinitybet.com e aproveite. Aqui, clube de Pernambuco, e você, torcedor do meu Brasil. É, rapaz. Vai sair o Vini Paulista, né, Irandido? O Vini aí vai sair o 36. E pra entrada do... Como é o nome desse menino aí? O Gering. Gering, é? É. Eita, rapaz. Ele é o 47, né? É, o 47. Exatamente. Entrou no lugar do 36, Vini Paulista. Então, entrou no lugar do Vini Paulista. E no Vitória, saindo Léo, sai o 14 Ian, o 4 Ian, para a entrada do 14 Léo Gomes. E o José Hugo entrando no lugar do Wellington Ney. Então, Zé Hugo, 17, no lugar do 7. E o Léo Gomes. Eu disse quem foi, já. 4. Do 4, Ian, exatamente. O 14, Léo Gomes, entrou no lugar do Ian. Camisa 4 da Vitória. 23, agora passado, eu sou jogado, eu sou 23 minutos. É o primeiro tempo do espetáculo, segundo de espetáculo que você vai acompanhando com a Clube de Pernambuco. Olha a bola sendo trabalhada para a defesa do Juventude, afasta, tira, volta outra vez, batida lá pelo Osvaldo, bate no corpo da zaga do Juventude, explode, vai para longe, Camutanga sobe de cabeça, vem para Zeca, Zeca recebe essa bola, corredor aberto, ponta direita, vai chegando no cantinho, foi empurrado, tiraram ali o menino da jogada, foi lá na frente o Alan Rússia, que tirou da jogada, e o árbitro preferiu dar o arremesso manual para o time do Vitória, que vem com o Zeca para fazer o trabalho. Trabalhou o Zeca, tocou para o Osvaldo. Oswaldo recebe, toca novamente agora para Zeca, Zeca para Oswaldo, a bola voltou, ainda sendo articulada lá com o Léo Gomes, foi para fora, foi para ali de lado, vem para uma arremesso manual. Sem clube não há futebol. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Zeca toca para Oswaldo, Oswaldo para Zeca, perdeu ali na marcação da equipe do Juventude, e que dispara essa bola para o comando de ataque, vai para David, na acelerada a cobertura vem por trás, é com João Vitor, o mais esperto, defensor da equipe, é do Vitória, trabalhou para o Lucas Arcanjo, Lucas Arcanjo toca para João Vitor abre essa bola para Camutanga, Camutanga toca aqui no meio, vai pedindo a presença de GG, GG já fez a conexão, olha a equipe do Vitória descendo, vai embaixo lado, desceu a ladeira, Jadson tá por ali para atrapalhar, é pra esquerda com Felipe Vieira, a Felipe Vieira pegou essa bola, voltou um pouquinho mais atrás, agora pro Léo Gomes, vem Léo Gomes tocando para Oswaldo, Oswaldo vai tentando passar, desvencilhas da primeira marcação, Nenê chegou com ele para dando o combate, melhor ainda para Felipe Vieira, é na ponta direita, na ponta esquerda, a bola vai ser lançada, beijou a meta ali do goleiro, a Thiago Couto foi para fora, foi para ali de fundo, vem pro tiro de meta, torcedor brasileiro, acerta. Agora 5 da tarde, mais 3 minutos. Torcedor do meu Brasil, é pra se ligar no tempo do placar. 25 mais 50, 25 minutos, 50 segundos são passados. Ano Valfredo Jacone em Caxias do Sul, confira. Juventude, o passado de glória. Nenê pro Juventude 1. Em 0. Série D, jogos em andamento, Calcaia 0, Ferroviário 1, Falcon 2, Cruzeiro 1, sem clube não há futebol. Na Clube de Pernambuco, com você nas emoções do Brasileirão. É bola que vai ser trabalhada na frente, tem espaço livre, bola vai ser batida, foi pra fora. Tocou no goleirão aí, hein, Thiago, em Iranildo Silva. Mas o bandeirinha sinalava impedimento, viu? Esperou o cara pegar na bola, dominar a bola. Oh, que maravilha! É, dominou. Vou ficar, viu, velho? João, a jogada pode ter sido boa, agora vai ficar cheirosa. Não vai, não? É, rapaz. É. É muita tranquilidade. Pense, estava no impedimento. Muito tempo lá o atacante da equipe é do Juventude. Agora 27 jogados, 27 minutos são passados neste segundo tempo do espetáculo. A bola vai ser trabalhada um pouquinho mais aqui atrás para o Juventude pelo meio com Dani Bulti. Ele trabalha, joga essa bola com estilo, vai para David. Vem Camutanga, caiu mesmo assim, deu uma toque de bola atrás. Camutanga ficou pedindo a falta, mas eu não vi ninguém bater nele aí, não, viu, Ronildo? É, ficou pedindo a falta, o juiz em cima do lance disse, não, mas embora, levanta, joga a bola, segue o jogo, o Juventude na frente, 1-0. É Zeca que trabalha pelo time do Vitória, passou na primeira marcação, na segunda entregou na frente, agora o Helder, Helder já estica essa bola na ponta direita para o Oswaldo, Oswaldo pode tocar no cantinho, tocou, vai buscando lá na frente, tenta articulação, buscava a bola, ela foi colocada para Zeca, a Zeca estica para dentro da grande área, no bate e rebate a bola voltou ali para o meio, para GG, jogou apertado e aí foi falta, viu, Danilo? Foi falta porque o José Hugo também fez a obstrução. E o 47 Jeringue recebeu o cartão amarelo pela falta, viu? Falta que leva um certo perigo ali no ataque da equipe do Vitória, segue o Juventude na frente, 1-0. Bola vai ser trabalhada para a equipe do Vitória. Falta torcedor brasileiro. O tempo vai passando e você acompanhando aqui no Canto Nordeste do Brasil. 28 minutos, quase 29 agora passados. Quem vai para a falta aí, Ranildo? É, tem dois batedores ali, né? Chegou para o Oswaldo, não vai ser para o Oswaldo. Chega por ali o GG também, oferecendo a perna esquerda. Tem três jogadores do Vitória. Ali também tem o Zeca, camisa 2. A gente confirma quem bate. É, muita gente ali, a proteção humana do Juventude com 4 jogadores. Vai ficar pro GG, viu? Vai ficar pro GG, número 8. Ele ajeitou ali a bola. 4 jogadores da equipe do Juventude na proteção humana. Vai Zeca orientando ali, dizendo como tem que bater. O GG já vai tomando distância. O tempo vai passando e você conferindo a Clube de Pernambuco no melhor do nosso futebol. Perna esquerda, GG. GG vai ali se posicionando para fazer a cobrança da falta. Bate aquele papo legal ali o árbitro. Vai batendo, batendo papo, conversando, confabulando. Arbitragem, ô seu juiz, não gaste tanto tempo assim. Já marcou, se sair, cartão amarelo. Que bate-papo danado. Vai tomar posição agora, GG. É a GG que... Ele não vai não, né? Ai sim, agora autorizou o árbitro. Caprichou, GG, perna esquerda, bateu. Chegou no goleirão para colocar para fora, Iranildo Silva. Bem cobrada a falta de GG usando a perna esquerda. Procurava o canto esquerdo do Lucas Arcanjo, ou melhor, do Thiago Couto, que fez uma grande defesa, meteu para escanteio. Lado direito de ataque, Oswaldo na cobrança. Tomando posição ali para cobrar o tiro esquerdo, o Oswaldo. Ele vai tocar curtinho aqui atrás, vai tentando fazer ali a movimentação. Ô Iranildo, diz pra mim aí esse 18 aí do time do Vitória. 18 é o Diego Torres. Diego Torres? Então não tem aqui o Giovanni Augusto 10, né? Giovanni Augusto, é. É o Giovanni que tá com a 18 ou com não, a 10? Não. O 18 é o Diego Torres. Diego Torres aí. Na equipe do Vitória. Torcedor brasileiro, marque. Agora 5 da tarde, 8 minutos. Torcedor do meu Brasil, é pra se ligar no tempo e no placar. 30 jogadas passadas, 30 minutos agora neste segundo tempo. Confira. Juventude, o passado de glória. Tem um bebê. Zero, bola foi jogada para dentro da grande área de cabeça, não valeu nada ali, hein? Tá no impedimento. Exatamente, tá parado ali, o bandeirinha ergueu o bastão, marcando o impedimento no gol do empate da equipe do Vitória. A cobrança do lado esquerdo, o jogador apareceu livre de marcação. Deixa eu ver ali, isso, tava o corpo adiantado. João Vitor, né? Então, ali a cobrança, o João Vitor meteu o cabeção na bola, só que estava impedido. Jogo parado. Anote, Trellis 22 no lugar do 9, Welder, na equipe do Vitória. Trellis é aquele que jogou no Sport? Ele mesmo. Então tem mais um pernambucano aí, mais um conhecido do Pernambuco, não é isso? Ó, entrando o Pablo Diogo no lugar do Zeca, camisa 2. Saiu o Zeca, entrando o Pablo Diogo. Pablo, camisa 20 no lugar do 2. Pablo, portanto, vai. Então é a quinta alteração, né, já? É isso, não? Exatamente, fechou. Bola vai ser trabalhada pela equipe do Juventude lá atrás. Quem aparece para fazer o toque de bola é a zaga da equipe do Vitória, que encosta na frente. Tem espaço para Diego Torres. Ele mexeu para lá, para cá, abriu para a esquerda, para Felipe Vieira, para dentro da grande área. Sobe a zaga e cabeça Danilo Bosa. Foi quem afastou o tiro. Saiu da zona perigosa. Sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16, a partir de 280. Esperamos você no WhatsApp, 3012-2020. Iranildo Silva, estamos aí passando dos 30 minutos e o jogo, hein? Olha, o jogo teve um certo controle, parte do Juventude, depois o gol, né? Só que se diminuiu o ritmo, né? O Juventude não está buscando o ataque com tanta velocidade. Depois 1-0, diminuiu o ritmo. O Vitória faz uma certa pressão, mas ainda desordenada, tentando o gol de empate. Mas agora o Vitória, ele parece com um volume maior de jogo do que propriamente a equipe de Juventude, que diminuiu seu ritmo após o gol, João. Aqui 33 agora passadas jogadas neste segundo tempo do espetáculo. Daqui a pouquinho o Ilha do Retiro tem Esporte Ceará. Sexta noite a bola vai estar rolando. E você acompanhando com o espetáculo Bartolomeu, Fernando, André Luiz Cabral, Welton Araújo e Osmar Cordeiro. Lá pelo setor da ponta direita, jogo está parado. Eu não, até agora não entendi, mas é o Oswaldo que vai para a cobrança da falta. Tinha pertinho dele o GG, mas terminou deixando lá para o Oswaldo, que vai jogar essa bola para dentro da grande área. Aí o juiz fica conversando o tempo todo, batendo papo o tempo todo, depois acrescenta 10, 15 minutos. A bola que vai ser colocada pelo Oswaldo para dentro da área de cabeça, não chegou ninguém, chegou aparecendo lá atrás Santiago Couto. Aí recebeu fácil, hein, Iranildo? Ah, aí faz a dele, né? Segura a bola com tranquilidade, cai, espera ali para um lado, para o outro, orienta a sua defesa, está na frente do placar, segue o jogo, Juventude 1, Vitória 0. Quando o tempo vai passando, agora 34 passados jogados neste segundo tempo. Vem ali para fazer o toque de bola, Pablo. É Pablo que vai jogar com as duas mãos sobre o cinturão da lateral direita. jogou, encostou lá para Camutanga. Camutanga joga com a sua zaga, defesa lá atrás com João Vitor. João Vitor já abre, vira para a ponta esquerda, por ali tem Felipe Vieira para receber, tocou para o meio para GG. GG ficou ali preocupado com a marcação, recua para João Vitor, que bota essa bola nos pés do Lucas Arcanjo. Vem para Camutanga na ponta direita, ele vai trabalhando, já joga para o meio. Recebe novamente ali o Vitória, tem dificuldade para sair com o João Vitor. João Vitor tocou essa bola, lançamento é feito em profundidade, tentava buscar Trelles, apareceu a zaga para explodir, volta para o domínio novamente do Vitória, chega a zaga de cabeça lá atrás do Juventude, tirando a posse de bola, volta novamente, tem espaço na ponta direita agora para trabalhar, recebe a bola, vai para o cruzamento, Pablo, pequena área, para o goleirão Thiago Couto, recebeu, fez a finta ali, vai gastar um tempinho. No sinal da clube, a galera vai conferindo. 5 da tarde, mais 12 minutos. Torcedor brasileiro, é pra se ligar no tempo e no placar. 35 jogando-se neste segundo tempo. Alfredo Jaconi, confira. Juventude, o passado de continua vencendo a equipe do Vitória. Tem um bebê. Vai correndo pro ataque, tem zero. Final pela Série D, Brasil de Pelotas 2, Caxias 1. Jogo em andamento, Globo 0, Pacajus 2. Sem clube não há futebol. Futebol é na clube. João Batista Nascimento. O Zé Hugo tá todo ensacadinho, Iranildo Silva. Pois é, João, o jogo está se aproximando do final, né? O Juventude ainda tem uma alteração para fazer, o técnico do Juventude vai mexer, então já tem outra alteração da equipe do Juventude, a última, e o jogo segue 1-0 para o Juventude e o ritmo do jogo diminuiu, João. Você prestou atenção aí no Zé Hugo, do Vitória? O que é que tem o Zé Hugo? Como é que ele tá? Ensacadinho? É arrumado, cara. Ele é estiloso e arrumado. Rapaz, ele deixou de ser estiloso. Porque ninguém mais, hoje em dia, no futebol, joga com essa camisa por dentro do calção. Fica uma coisa feia, fica ridícula. É demodê isso, entendeu? João, ontem eu tava fazendo o jogo Santa Cruz e Nacional. Aí o Chiquinho foi substituído. Com o tamanho do Zé Carlos, o corpo do Isaac Moura. Pensa na figura. O Chiquinho... Alô, alô, André, Ian, Rosana e Liz na Kombi indo para Aliança. Tá escutando, olha. Então aqui André, Ian, Rosana e Liz estão na Kombi indo para Aliança. Escutando os campeões da bola, viu, Iranildo Silva? Um beijo no coração de todos. Muito bem, vá devagar, vá com tranquilidade. Não precisa pressa. Que é isso, meu filho, calma. E o Vitória, na minha papeleta, tem 5 alterações. Ele vai fazer a sexta, Não, já fez, né? Na minha também, aqui. Entraram 18, O 18 já tinha entrado, Diego Torres? Não, entrou não. Então você entrando agora no lugar do Giovanni Augusto. Então eu me antecipei aí na entrada do Diego Torres. Por isso, né? E pode, 6 não pode, né? Sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui o seu palpite vale mais. Você aposta e saca via Pix. Acesse Infinity Bet e aproveite. Lá pela esquerda, Felipe Vieira, quem trabalha, volta essa bola, encosta agora na frente para Camutanga. Camutanga no círculo central do gramado, vai ali jogando essa bola, voltando lá para a ponta esquerda. Outra vez você fez o toque de bola, pediu no meio, agora GG. GG abriu para a ponta direita, vai se mandando Pablo, ultrapassa a linha visual do gramado para o Osvaldo, vem apertando a marcação do Juventude. Sobrou essa bola para a linha de lado, para o Barribeço Manoel. Afastou lá o Ruban, colocou para fora. Sem clube, não há futebol. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Defesa do Vitória, quem trabalha, vem ali aparecendo o João Vitor. João Vitor toca a bola para a ponta esquerda, Felipe Vieira, lateral, trabalhou, jogou para o comando de ataque, vai na frente agora Trelles, deu uma cotovelada no rosto do jogador do Juventude, caiu, pediu a falta. Eu não sei se o árbitro vai dar a falta não, Mirandinho do Silva. Rapaz, ele reclamou da cotovelada do jogador do Vitória, né, que estava fazendo a proteção ali. O camisa 22 da equipe do Vitória protegeu, abriu os braços e aí a reclamação do jogador do Juventude em cima do Trellis, né? Fez aquela proteção, o braço bateu no roxo, ele agora dizendo pro juiz o que aconteceu. Falta tá marcada e segue o jogo, o Juventude na frente 1-0. Torcedor brasileiro, muito obrigado pela audiência, curtindo o melhor do futebol aqui na Clube de Pernambuco. Desce Osvaldo carregando vitória para o comando de ataque, centralizou ali no círculo central com o Camutanga. Camutanga vira, ponta esquerda, lateralmente Felipe Vieira cruzou essa bola para dentro da grande área. Osvaldo, ele ficou baixinho ali, ficou pequenininho. E a bola sobrou para a linha de lado, vem para o arremesso do mal. Torcedor brasileiro, o sinal da Clube marca. Acertando agora às 5 da tarde, mais de 17 minutos. Torcedor brasileiro, é para se ligar no tampo do placar. 40, passados 40 minutos neste segundo tempo, confira. Juventude, o passado de glória. Nenê, 1 pro Juventude. Vitória, vitória. Tem 0. Série A, gol do Botafogo, Luiz Henrique. Botafogo 1, Vasco 0. Jornalismo da Clube. Google contrata Michel Temer para reforçar a pressão em favor da empresa no Congresso. Sem clube não há futebol. Arrebenta. Ilha do Retiro, daqui a pouquinho, 18 horas, para Esporte Ceará, o canhão do Nordeste do Brasil, vai transmitir tudo pra galera. Tem Esporte Ceará com o espetacular Bartolomeu Fernando, André Luiz Cabral, Werner Araújo e Osmar Cordeiro. Na Central de Esportes, Edson Peixoto continua informando toda a galera. Você vai ficar informado do que vai acontecer, do que está acontecendo no mundo do futebol, na sala nacional e internacional do Canhão do Nordeste, com Edson Peixoto. É bola que vai sendo colocada para Camutanga. Camutanga já tocou essa bola, virou um pouquinho mais atrás para João Vitor. João Vitor caminha, tem por aqui Felipe Vieira. Felipe Vieira trabalhou. A bola foi jogada para dentro da grande área, passou lá pela direita para o Osvaldo, bateu nas costas do jogador Ruban. Aliás, chegou ali no 21 da equipe do Juventude. Bola foi colocada para a linha de lado, vem para o arremesso do Balboa. É arremesso do Balboa, vem fazendo o trabalho. Eu confesso a você, Iranildo, que entrou, mas se entrou aí o 21, como eu, ninguém viu na equipe do Juventude. Olha a batida rasteirinha, passou para fora. O Vitória chegou com perigo. Vou contar uma história, é um verdadeiro show. Os caras mudam, né? O Kelvin, 21 no jogo, né? Só não sei o lugar de quem entrou, viu, João? E você não vai saber mesmo, não, porque. Pelo amor de Deus. Mas eu vou tentar ver aqui. Foi no lugar do Alan Russo, entendeu? No lugar do 28. É que eles mudam assim, né? Confirmado. O 21 Kelvin no lugar do 28, Alan Ruschel na equipe do Juventude. Finalzinho de jogo, Juventude na frente 1-0, vai mexer mais uma vez, entrando o camisa 17, Vitor Gonçalves, e também o camisa 10, Boldrin. Hein? Boldrin, 10 e o 17, Vitor Gonçalves, já no jogo. Boldrin. Isso. Boldrin, isso é nome de remédio, hein? Boldrin, tome um Boldrin pela manhã, pela tarde, pela noite. O jogo está parado, hein, torcedor brasileiro? Para atendimento ao David. 43 agora passados, jogados neste segundo tempo de espetáculo. E como diz um amigo meu, em referência às alterações aí, é um show de bola, um show de comunicação, viu, Iranildo? É verdade. Eu acho que meu Jesus. David, não. O 17 ali à beira do campo para entrar, o 10 também. Já falta só o condenado ali, ó. O 10. Entrando no lugar do Poxa. Boldrin no lugar do cara que vai entrar também, animal. Do Nenê, né? Do Nenê, 77. Sai o Nenê, entra o 10, Boldrin. Boldrin na equipe do Juventude. Boldrin. Isso. Boldrin da Vida e Boldo, né, Iranildo do Senhor? Rapaz, não sei não de onde vê esse filhinho, não, João. E o Boldrin vai ser o capitão agora. O Nenê passou ali a tarja de capitão pro menino Boldrin. Bola que vai ser trabalhada lá atrás. Torcedor brasileiro, 44. Agora passados 44. Sem clube, não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16. A partir de 280. Esperamos você no WhatsApp. 3012-2020. Defesa do Juventude, bola vai sendo colocada pra frente, chegou aqui pra linha de lado pro Arribiço Bolobau. Arribiço Bolobau, com as duas mãos vai trabalhar, é quem aparece ali, é pra fazer a movimentação da equipe do Vitória, já fazendo a jogada com o Camutanga. A Camutanga trabalha, um pra equipe do Juventude, zero pro Vitória. Nós estamos chegando aos 45 minutos deste segundo tempo de espetáculo, torcedor do meu Brasil. Iranildo Silva, agora é um momento muito, muito complicado, muito difícil para quem está vencendo por um tento a zero, tentar segurar a pressão do adversário. Né? E sem saber os acréscimos, ainda que não subiu a placa dos acréscimos. Confirmando, entrou o 17, Vitor Gonçalves, no lugar do camisa 11, David na equipe da Juventude. 44-45, já sobe a placa, o Juventude na frente, 1 a 0. Goleiro Thiago Couto recebeu uma bola, 45 agora passados. Daqui a pouquinho tem Ilha do Retiro, tem tudo de Esporte Ceará, com Bartolomeu, Fernando, um espetáculo, André Luiz Cabral, o Wellington Araújo e Osamar Cordeiro. Aqui quem trabalha, quem insiste, é Treliça. Treliça trabalhou, tocou essa bola, vem para João Vitor. João Vitor já recebeu, fez a movimentação rapidinho, vem conduzindo agora Camutanga. Camutanga vai puxando ainda na sua intermediária, aí passou o limite da sua defesa, já fez o toque de bola para frente, não tinha ninguém, não aparecia ninguém. Diego Torres terminou perdendo. Olha o contragolpe agora da equipe da Juventude lá pela ponta direita, tem espaço para trabalhar, a Vitor Gonçalves está dentro da grande área, chega também ali para disparar a saída da zona perigosa, a marcação do time do Vitória, foi João, com o Pablo. Eu anote 7 minutos, vamos até 52. Eu falando para você, desnecessário esse tempo prolongado. Agora sabe tudo isso por quê? Porque o árbitro ficou conversando ali, barbaridade, entendeu? Ele fica conversando o tempo todo, ele gosta de um bate-papo arretado. Bola vai ser trabalhada manualmente para o time do Juventude, que amortece no peitoral, coloca na grama, a bola sobra aqui atrás para Danilo Bosa. Danilo Bosa trabalhou, fez o toque, amorteceu no peitoral, ali o jogador do Vitória, chegou acompanhando o Diego Torres, e o árbitro está dando a falta para o Juventude, Danilo. Isso, está dando ali posse de bola para o Juventude, o jogador vai cobrar o arremesso manual. E aproveitando, João, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido amigo, o alemão, é audiência internacional, viu? O alemão Hans Axelix, ouvindo o Canhão do Nordeste. Muito bem, Iranildo Silva, aqui Clube de Pernambuco, 46, quase 47, chegaremos a 52, torcedor do meu Brasil. Mais um tempinho de acréscimo, deu 7 minutos, o cara aí do apito, sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui o seu palpite vale mais e as cotações são as melhores e o pagamento é garantido. Acesse infinitybet.com e aproveite. Esse tempo, esse acréscimo aí, Iranildo, é sem critério, entendeu? Cada árbitro tem o seu critério. E qual foi o do Careca agora? Só Deus sabe. Bate-papo dele lá. Bola vai ser trabalhada pela equipe do Vitória lá pelo setor da ponta canhota. Caiu, jogada foi pro chão, não conseguiu fazer o trabalho ali o Pablo. Ela recebe a posse de bola Camutanga. Camutanga trabalha, tem três agora do Juventude. Agora quando você muda cinco de um lado, cinco de outro, muda completamente a tática, né? Você não sabe mais quem é quem, Danilo Silva. É verdade. Bola rasteirinha, foi pra fora. O Pablo chutou essa bola, o goleiro caiu ali, trombou com o Osvaldo. É, rapaz, aí o goleiro faz aquele velho migué, fica caído, dando um tempinho, dando uma esfriada no jogo, ganhando tempo e segue o Juventude na frente, 1 a 0. 48 agora passados, são jogados 48, então tem mais 4, né? Mais 4 minutos ainda de bola rolando e você acompanhando. Sem clube não há futebol. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Vai pro tiro de meta, o goleirão atrás, seu Juventude, Thiago Couto. É ele que vai bater de perna direita. 48, quase 49, estamos no finalzinho do espetáculo. dominou Alfredo Jaconi. Daqui a pouco, linha aberta para a Ilha do Retiro, para Sport Ceará. Esse é o jogo que a galera quer, esse é o jogo que a galera gosta. Tem o espetáculo lá, Bartolomeu Fernando transmitindo tudo para o torcedor rubro-negro, torcedor pernambucano, torcedor brasileiro que curte a Clube de Pernambuco. Vai na frente agora, fazendo o toque. GG, GG tocou, encostou, virou, buscou para a ponta direita, perna esquerda, recuba. Tem Camutanga para receber. João Vitor pediu, teve preferência, recebe, vira para a esquerda agora para Felipe Vieira. É o lateral da equipe do Vitória, trabalhando, caminhando, encostando na frente. Vem José Hugo, ele pode fazer o lançamento, aperta a marcação do Juventude e foi para fora, foi para a linha de lado. Vem para o arremesso Bolobal, arremesso Bolobal agora com Felipe Vieira. É com as duas mãos que vai trabalhar o menino do Vitória. Quase 50 minutos, a bola foi colocada para frente, aperta o time do Vitória, vai buscando ali o empate para dentro da grande área, no bate e rebate, sacudiu e o árbitro parou. E você viu por que parou, Mirandildo? Deu uma falta do ataque do Vitória em cima da defensiva do Juventude. Subiu, empurrando, o árbitro ali fez um... ele fez o movimento de massa de macarrão, viu? Aquela da bola rolando dele. O saudoso, Armindo Tavares, com quem eu tive aulas de arbitragem, entendeu? Sim. Ele disse que é desnecessário esse tipo de gesticulação. Sim. Vai ter uma hora que o cara vai fazer um negócio e eu quero ver se ele vai gesticular também. Não. Entendeu? Olha, a bola vai ser trabalhada lá atrás. Sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16, a partir de 280. Esperamos você no WhatsApp, 3012-2020. Um beijo, GG recebe a posse de bola, tô aqui, meu filho, com você lado a lado no canto do Nordeste brasileiro. Ai, tecendo Camutanga, perdeu uma jogada, olha a besteira. Tem espaço agora na frente para Vitor Gonçalves. Ele pega a bola, trabalha, tenta passar entre dois. Recuperação lá atrás da defesa do Vitória, que já sobra outra vez. Vem acompanhando Juventude. 51 agora passados. Ih, que foi atropelado feio lá atrás. E vai pintar cartão. Meu amigo Felipe Vieira chegou com tudo, hein? Deu uma segurada, porque levar o drible da vaca, né? Numa saída de bola errada da equipe do Vitória. O jogador do Juventude tocou do lado, quando ia pegar do outro, aí o Felipe disse, vai não, pai, vai não, fica aí. Aí deu um puxão no Dani Boltz. Falta perigosíssima. Último ataque, viu, velho? Último ataque. E amarelo para Felipe Vieira, meia dúzia do Vitória. Falta para a equipe do Juventude. 51 mais 30, torcedor brasileiro, você vai acompanhando tudo do futebol. Daqui a pouquinho tem Ilha do Retiro, Praça da Bandeira, como Esporte Ceará. O espetacular Bartolomeu Fernando, André Luiz Cabral, Berto Araújo, Osmar Cordeiro e Edson Peixoto. A festa do futebol continua. Bola que vai ser trabalhada agora pelo Juventude, hein? Juventude é que vai para a cobrança. Estamos chegando aos 52. Só vai ser o tempo dessa bola. Vai ser a última bola do jogo. Tomando posição ali para fazer a movimentação. Diego Torres deitou. Atrás da barreira, a bola colocada para fora. Foi para a linha de fundo. Bateu em alguém do Vitória. Iranildo Silva. Isso, houve o desvio. A bola foi para escanteio. Lado direito, posse de bola do Juventude. Vai vencendo o jogo. Quanto mais tempo no ataque, Joãozinho, melhor para o Juventude. 1-0 no placar. É, um resultado aí, uma derrota do Vitória que vai interessando por demais a equipe rubro-negra pernambucana. O Esporte Clube do Recife. Agora é só vencer o jogo de logo mais com o Ceará. Ah, Pito Barbetrop apontando para o meio, dando por encerrado o espetáculo. Juventude 1, Vitória 0, torcedor brasileiro, Juventude comemora e o Vitória lamenta, Iranildo Silva. Isso, final de jogo 1-0 para o Juventude, o gol marcado pelo Nenê aos 16 minutos do segundo tempo. O Juventude melhora a sua condição na tabela, daqui a pouco o Edson Peixoto passa a classificação para você. O Juventude que agora joga no próximo sábado, dia 8 de julho, fora de casa, contra a equipe do Ituano. Já o Vitória, que perdeu o jogo e perde aí também, né? De repente a oportunidade de se manter no G4. Agora vai ter que secar o Leãozinho. O Vitória joga na segunda-feira, dia 10 de julho, fora de casa, também fora de casa, contra a equipe do Vila Nova. Fim de papo no Alfredo Jaconi, Juventude 1, Vitória 0. O som volta para ele, que narrou as emoções desse confronto, o nome da fera, Isaac. João Batista Nascimento. Muito bem, Ronaldo Silva, forte abraço, bom descanso, torcedor brasileiro. Daqui a pouquinho tem toda a equipe falando direto da Ilha do Retiro, Praça da Bandeira. Da minha parte também, torcedor, muito obrigado mesmo pela audiência. Tem André Luiz Cabral, o espetacular Bartolomeu Fernando, o Wellington Araújo, Osmar Cordeiro, porque agora eu vou acionar a Sala Nacional, a melhor informação, a informação precisa do Rádio do Brasil. Muito bem, João Batista Nascimento, a equipe do Juventude subiu para a sétima colocação com 22 pontos ganhos. A equipe do Vitória, terceira colocação neste momento, com 29 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro da Série B. Ilha do Retiro, vamos até o estádio da Ilha do Retiro. O jogo é às 18 horas, Sport e Ceará. Está chegando no som da Clube de Pernambuco, o Drone da Notícia. Boa noite, Osmar Cordeiro. Muito boa noite para você, Edson Peixoto. Esporte com clima de buscar se vingar dos cearenses após a final da Copa do Nordeste. Ainda está com a equipe do Ceará entalada na garganta e buscando voltar ao G4, porque os resultados da atual rodada foram adversos até aqui para o Leão, que não terá Wagner Love no compromisso de hoje. Dia no Recife foi de muita chuva, mas nenhuma poça no gramado da ilha, porém está bastante pesado, Edson. Perfeitamente, já a escalação do Esporte Clube do Recife. Daqui a pouquinho eu falo também com o Elton Araújo. Boa noite, repórter da Vitória. Boa noite, Peixoto. E o Ceará já está escalado na décima posição com 21 pontos. E a curiosidade, estreia um técnico sempre contra o Sport. É o segundo esse ano. Sem clube não há futebol. Perfeitamente, ele vai narrar daqui a pouquinho esse jogo entre Sport e Ceará. Estou falando do espetacular aqui na Clube de Pernambuco. Forte abraço, meu ídolo. Tudo de bom para você. Dois aspectos diferentes da minha primeira participação aqui. Parou de chover e o público realmente chegou e chegou com vontade. Vamos ter aqui hoje uma boa arrecadação com um público muito bom para Esporte e Ceará. Forte abraço, sem clube não há futebol. Pois é, ele vai comentar já Esporte Clube do Recife Ceará, um jogaço de bola no som da Clube de Pernambuco. Eu estou falando do comentarista Show de Bola. Boa noite, André. Ao ouvinte Clube de Pernambuco, um grande abraço a todos os companheiros. Vamos dar sequência à grande jornada esportiva da emissora pioneira. Olha, clássico do Nordeste. Vamos ver até que ponto está o gramado aqui da Ilha do Retiro, porque realmente foi um domingo de muita chuva, madrugada com muita chuva, e é sempre uma preocupação como estará o gramado da ilha no transcurso do jogo. Então vamos ficar de olho, é importante, o Sport precisa voltar a vencer. O jogo que a Clube de Pernambuco acompanhou há pouco foi bom para o Sport o resultado, porque o Vitória está lá embolado na frente da tabela. Então importante essa derrota do Vitória da Bahia, porque o Sport pode ganhar a posição do Vitória. Se vencer, ganha a posição do Vitória e realmente vai lá para cima, pode assumir, como já foi comentado aqui na jornada da Clube, a vice-liderança. Então, de toda maneira, a equipe rubro-negra da Ilha do Retiro precisa voltar a vencer. Não tem Wagner Love, né? É um desfalque considerável, mas são as coisas do futebol. E vamos acompanhar as emoções da bola rolando daqui a pouco aqui na Ilha do Retiro, Peixoto. Perfeitamente, André Luiz Cabral. Uma vitória simples do Sport. O Sport vai a 31 pontos ganhos e dorme na liderança, porque o Vila Nova também tem 31 pontos ganhos. O saldo de gol do Sport é 14, vai vencendo, vai a 15 e ganha no número de gols marcados com 23 contra 20 do Vila Nova. Mas amanhã, a equipe do Novo Horizontino, se vencer a Ponte Preta, vai assumir a liderança da competição. O Sport está escalado, está chegando o repórter Osmar Cordeiro. O Sport já está definido pelo técnico Enderson Moreira. Então agora no som da clube, anote o Sport. 33, Renan. Renan tem a camisa de número 33. 2 para Everton. Everton, número 2. 35, Sabino. Sabino tem a camisa 35. 15 para o capitão leonino, Rafael Thierry. Rafael Thierry veste a 15. 16, Igor Carius. Igor Carius, jaqueta 16. 5 para Ronaldo. Ronaldo veste a camisa. 7, Ronaldo veste a camisa número 5. 47, Fábio Matheus. Fábio Matheus, 47. 10 para Jorginho. Jorginho, número 10. 46, Juba. Juba, 46. 11, Edinho. Edinho, número 11. E 97, Fabrício Daniel. Estes os titulares rubro-negros. Fabrício Daniel, número 97, confirmando o Sport. Repetindo o Sport: 33 Renan, 2 Everton, 35 Sabino, 15 Thierry e 16 Carius. 5 Ronaldo, 47 Fábio Matheus e 10 para Jorginho. 46 Juba, 11 Edinho e 97 para Fabrício Daniel. Este o time de Enderson Moreira. E o banco rubro-negro? O banco do Sport tem como opção 1, Denis. Denis, camisa 1. 26, Eduardo. Eduardo veste a camisa 26. 44, Chico. Chico veste a 44. 12, Alisson Cassiano. Alisson Cassiano, número 12. Meia dúzia, Felipinho. Felipinho veste a camisa meia dúzia. 8, Matheus Vargas. Matheus Vargas, número 8. 39 para Ítalo. Ítalo, 39. 48, Pedro Martins. Pedro Martins veste a 48. 55, Lucas André. Lucas André, 55. Camisa 90. O torcedor não está muito feliz com ele, não. Gabriel Santos. Gabriel Santos, 90. 56 para o garoto Juan Xavier. Juan Xavier, 56. E 77 para Wanderson. Wanderson, 77. Você confere o banco do Sport. Conferindo o banco rubro-negro: 1 Denis, 26 Eduardo, 44 Chico, 12 Alisson Cassiano, meia dúzia Felipinho, 8 Matheus Vargas, 39 para Ítalo, 48 Pedro Martins, 55 Lucas André, 90 Gabriel Santos, 56 Juan Xavier e 77 para Wanderson. Osmar Cordeiro, neste momento, como é que está o gramado da Ilha? Então, Edson, gramado não tem nenhuma poça, diferente de outras oportunidades em dias que choveram bastante no Recife e ficou muito empoçado. Não tem poças, porém, a gente percebe que está muito pesado o gramado e ficou evidente quando o Sport começou o aquecimento, inclusive indo para os vestiários agora, encerrando agora seu aquecimento. O gramado demonstra muitos sinais de realmente que está pesado após o aquecimento das duas equipes, mas de fato não está tão prejudicial quanto já foi. Mostra uma melhora, mas de fato a chuva faz com que a grama da Ilha não esteja no 100% da sua qualidade. Muito bem, este é Osmar Cordeiro no som da Clube de Pernambuco. Agora o Ceará escalado, e quem traz para a Clube de Pernambuco é o repórter da Vitória. Vamos lá, Peixoto. Vamos. Guto Ferreira estreando no Ceará. Perdeu 10 quilos, viu? O homem tá mais ou menos. E ele tá gordinho. Anote aí. 94 para Bruno. Bruno, 94. 88 para Michel. Michel, 88. 3 para Thiago Panussati. Panussati, Thiago Panussati, número 3. 98, Léo Santos. 98, Léo Santos. 22 para William Eri Santos. Peraí. É William Formiga. William Formiga, 22. 5 para Kaique Gonçalves. Kaique Gonçalves, número 5. 7 para Zé Ricardo. 7 para Zé Ricardo. 10 para Jean Carlos. Jean Carlos veste a 10. Janderson, 77. 77, Janderson. 63, Vitor Gabriel. 63 para Vitor Gabriel. E 11 para Eric. Eric, número 11, confirmando o Ceará que tem Bruno, que jogou do Naldo, goleiro, né, o Wellington? Exatamente, Bruno, 94, 88 Michel, 3 Thiago, 98 Léo Santos, 22 Formiga, 5 Kaique, 7 Zé Ricardo, 10 Jean Carlos, ex-náutico, 77 Wanderson, o Vitor Gabriel, 63, e Eric, também ex-náutico, veste a camisa 11, o técnico é Guto Ferreira. E o banco cearense? Anote aí. Quase sai, mas vamos embora. André Luiz, 7. 7 para André Luiz. 4, Davi Cardoso. Davi Ricardo. Davi Ricardo, número 4. Richardson, camisa de número. Aqui na minha escalação tá 8, mas tá... é 8, vamos embora. 8, Richardson. Deixa eu só meia voltar aqui. É agora. É 6, é 6. E o André é 67. Isso aí, camisa 6. É que mandaram embaçado. Aí embaçado fica complicado. Formiga já reclamou aqui, viu? Viu, Peixoto? Perfeito. Já mandou o zap. Nicolas 9. Não dá um trabalho danado mesmo. Essa família Formiga não é brincadeira, não. Nicolas 9. Pense no audiência. A reclamação é online, viu? É, né? Nicolas 9. Gabriel Lacerda veste a 15. 15, Gabriel Lacerda. Pulga, Eric Pulga, 16. Eric Pulga, 16. Varley, 17. Varley Jaqueta, 17. Pedro Lucas, 19. Pedro Lucas tem a 19. Danilo Barcelos, ex-esporte, 23. 23, Danilo Barcelos. Pedrinho, 27. 27, Pedrinho. E 95, William Maranhão. É o banco do Vozão. William Maranhão, confere o banco do Ceará. Vai com André Luiz, Davi Cardoso, Richardson, Nicolas e Gabriel Lacerda, Eric Pulga, Varley e Pedro Lucas, Danilo Barcelos, Pedrinho e William Maranhão. O Ceará, décimo colocado nesse momento, 21 pontos conquistados e o terceiro técnico na temporada. Osmar Cordeiro, quem apita este jogo, Osmar? Então, Edson, confronto que tem no apito Bruno Arleu de Araújo, árbitro FIFA. Nas bandeiras, Vitor Hugo Imazu e Lilian da Silva Fernandes. O quarto árbitro é Thiago Nascimento. Pois é, Ceará com Bruno Ferreira no gol, que jogou no Náutico, estava no em Caxias e agora está no Ceará. Sport, que é neste momento o quinto colocado com 28, pode assumir a liderança hoje. E o Ceará é o décimo colocado, pode chegar a 24 pontos, ficando ali na sétima, oitava colocação. Ele vai comandar, ele vai comentar 90 minutos deste jogo do clássico Sport Ceará. Eu estou falando do comentarista Show de Bola. Tem favorito? Não, o jogo é equilibrado. Para mim não tem favorito, não. O Sport joga em casa, evidentemente que vai contar com a força da sua torcida. A torcida rubro-negra comparece em bom número à Ilha do Retiro. Aliás, desde cedo, a movimentação muito boa, apesar da chuva, né, e apesar das dificuldades em alguns setores da cidade para você transitar, porque temos pontos de alagamentos em virtude das chuvas que caíram durante toda a semana, e estamos no inverno, é o período realmente da chuva, e aí tem alguma dificuldade para alguns setores, né? Alguns bairros do Recife, da região metropolitana, para que você transite. Mas mesmo apesar da chuva, hoje pela manhã, informação já de mais de 16 mil ingressos comercializados. Então, de toda maneira, já é a garantia de um bom público nesse novo horário do domingo do futebol, às 18 horas, né? Que tem seus prós e tem os seus contras, né? De todo não é ruim. Talvez até tenha ajudado na boa presença de público esta tarde, quase noite, aqui na Ilha do Retiro. Então, o time do Sport vem com a formação que já era esperada. O garoto Fábio sendo uma das atrações depois da boa partida que ele fez diante da equipe da Chapecoense. Aliás, um dos poucos que fizeram uma boa partida naquela noite da última terça-feira na cidade de Chapecó, né? O Sport vem no meio com Fábio, Ronaldo e Jorginho. Aí para mim já reside uma preocupação. Você colocando a formatação no 4-3-3, se colocar no 4-4-2, Juba vem aqui para o meio para tentar ajudar nessa transição meio-ataque. Edinho muda muito pouco. Edinho muda muito pouco a sua postura dentro do campo, não oscila tanto nem para cima nem para baixo. Fica mantido ali aquela média onde você não vê progressão, não vê melhora. Se ele não piora, também não melhora. Então, de toda forma, fica um jogador mediano, né? Um jogador mediano ali para o trabalho do lado direito do ataque do Sport, e com poucas opções se for necessário mexer. E o Anderson já sabe que só vai ter alguma posição nova, só vai ter algum ponto realmente de mudança nesse time do Sport a partir de amanhã, com a abertura da janela e a inscrição de quem já chegou aqui para reforçar o time da Ilha do Retiro. O Fabrício vai jogar na vaga do Wagner Love, segundo jogo seguido do Love fora, sendo poupado, o que é, evidentemente, uma precaução do departamento médico do Sport e da comissão técnica. Não podia ser diferente. É um jogador com 39 anos, é um jogador diferenciado, é um jogador no outro patamar em termos do ataque do Sport Clube do Recife. Então realmente tem que ser preservado o campo. Mais uma vez hoje aqui vai ser um gramado pesado, muita chuva, e isso evidentemente dificultaria com toda certeza a aparição de um bom futebol, ou arriscaria o Wagner Love de repente ter agravado uma contusão e aí perder mais jogos, o que seria realmente muito preocupante e ruim no caso do Sport Clube do Recife. A formação do Ceará, né, pelo menos das últimas apresentações do Ceará que a gente tem visto, traz o Jean Carlos aí como titular, que ele não era um titular habituê do time do Ceará. A gente sempre via o Jean como opção. Ele está aparecendo de frente com a chegada do Guto Ferreira, que é a principal novidade desse time do Ceará. É a chegada do Guto Ferreira para tentar botar a meninada novamente nos trilhos. O time do Ceará não é um time ruim. O time do Ceará tem um bom conjunto, trabalha muito bem do meio campo para frente, tem velocidade. O Sport tem que ter cuidado do seu lado direito da defesa, que tem sido um calcanhar de Aquiles do time do Sport Clube do Recife. Foi por lá que o Vila Nova deu muito trabalho e por muito pouco, há duas semanas, não ganhou nessa mesma Ilha do Retiro do Sport Clube do Recife. Então, o time do Ceará vem renovado, vem com o ânimo renovado, dentro daquela velha história. Quem estava jogando bem, que todo mundo estava vendo, muito bem, está tudo tranquilo. Mas quem não estava tendo chance com os dois últimos treinadores do Ceará pode pintar uma oportunidade interessante para voltar a figurar ou passar a figurar no time do Ceará. Eric sempre perigoso, com aquela jogada que todo mundo conhece, da direita para o meio, com muita velocidade e muita habilidade. lembrar que no jogo da primeira partida da final da Copa do Nordeste, aquele gol relâmpago do Ceará, velocidade pela esquerda, mudou o treinador, mas a jogada pode não ter mudado, até porque o Guto Ferreira foi muito mais na conversa, foi muito mais na apresentação aos jogadores do que na prática o campo de jogo, porque não deu tempo nem para esses treinos todos. Vitor Gabriel também perigoso. Então o Sport vai enfrentar um adversário de nível, um adversário que pode vencer o Sport essa noite na Ilha do Retiro, sim. O Sport não pode repetir a apatia das últimas apresentações. Fundamentalmente a apatia da apresentação no jogo contra a Chapecoense. A arbitragem é tranquila. Bruno Arleu de Araújo vem numa boa arbitragem, o árbitro carioca. Ele é FIFA, não é? Então tem feito realmente bons jogos. Já apitou jogos das nossas equipes nessa temporada e não tivemos registro de maiores problemas com a arbitragem e o comando do Bruno Arleu de Araújo, meu caro Edson Peixoto. Muito bem, olha, Série A, jogos em andamento. O Atlético Paranaense vai empatando com o Palmeiras em 2-2. Atlético Mineiro estava ganhando também 2-0. O América acaba de empatar 2-2 também. E o Botafogo vai vencendo o Vasco 1-0. Vamos ao destaque da Ilha do Retiro, Osmar Cordeiro. Osmar Cordeiro. Jogadores reservas do Sport já aparecendo por aqui e agora os titulares também sendo bastante saudados pela torcida, saindo dos vestiários para começar o protocolo e fazer a bola rolar. Perfeitamente, o destaque do Ceará, o Wellington Araújo. Atacante Eric diz que quando vai cobrar pênalti, o adversário bota algodão no nariz. Perdeu o pênalti no último jogo e quem se lascou foi o treinador. Pois é, já Sport Clube do Recife e Ceará, Campeonato Brasileiro da Série B, que essa é a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós já tivemos aí Tombense 4-2 em cima da Chapecoense, Atlético Goianiense 1, Vila Nova também 1, Avaí 0, ABC 2, Sampaio Corrêa 0, Criciúma 2, CRB 2, Londrina 1, Juventude venceu Vitória 1-0, já Sport Ceará e também Ponte Preta e Novo Horizontino, que joga amanhã. Ponte Preta e Novo Horizontino é amanhã. Então tudo certo, tudo pronto e a partir de agora para comandar esta grande jornada esportiva da Clube de Pernambuco, está chegando no som do AM 720, o espetacular Bartolomeu Fernandes. Boa noite, torcida brasileira, um abraço para você, Edson Peixoto, o melhor plantão esportivo do rádio brasileiro. Sport e Ceará se enfrentam logo mais às 18h, galera. 18h aqui no estádio da Ilha do Retiro, o jogo valendo pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Sport com 28 pontos é o quinto colocado, como já disse o Edson Peixoto, e o Ceará vem aí na 10ª colocação com 21 pontos. Hoje é um jogo de cachorro grande, é jogão na Ilha do Retiro e dia de jogão na ilha. É hora de ouvir a Rádio Clube, movimentando o microfone esportivo da Rádio Clube aqui na Ilha do Retiro. Forte abraço para você, Osmar Cordeiro. Osmar Cordeiro. Forte abraço para você, meu ídolo Bartolomeu Fernando. Hino nacional sendo executado no momento. Jogadores do Sport perfilados, trajados com seu uniforme número 1. Listras horizontais rubro-negras, short preto, meias também pretas, viu, Bartô? É verdade, o Sport já está no gramado, o time da Ilha do Retiro recebendo um aplauso da nação rubro-negra. Ilha do Retiro marcando 5h54 da tarde, a bola vai rolar às 18 horas. O Ceará realizando uma campanha muito boa na Sul-Americana, mas na Série B não é a mesma coisa. O Ceará ainda está no meio da tabela e brigando para melhorar o seu rendimento na competição. Vamos abraçar o Wellington Araújo. Forte abraço para você, meu ídolo. Meu ídolo, boa tarde. Um abraço, amigos da grande jornada esportiva. O Ceará não terá hoje Luiz Otávio e Richard, que estão no DM. Guilherme Castilho cumpre suspensão após o terceiro amarelo. E Chay não está entre os relacionados. É a estreia do técnico Guto Ferreira. É isso aí. É isso aí, galera. Passei uma informação agora em relação à Sul-Americana, mas quem está na Sul-Americana é o Fortaleza, né? É isso aí, o Ceará não está na Sul-Americana, portanto, a campanha não é boa do Campeonato Brasileiro, mas a esperança do torcedor alvinegro é que a equipe melhore o seu rendimento, principalmente jogando dentro de casa. Hoje, contra o Sport, é uma pedra grande para se tirar do caminho, porque jogar na Ilha do Retiro não é fácil. O Ceará entra em campo hoje de técnico novo. Está aí o Guto Ferreira, que conhece a equipe rubro-negra da Ilha do Retiro. Ele vai comentar 90 minutos de emoção aqui na Clube de Pernambuco. Eu estou convidando o meu ídolo, André Luiz Cabral. Um abraço, Bartô. É clássico, é clássico, é jogo grande. O torcedor do Sport comparece em bom número, torcedor rubro-negro confiante que o Sport possa voltar a apresentar um bom futebol. Indiscutivelmente, a conquista por parte do Ceará na Copa do Nordeste, em plena Ilha do Retiro, nas cobranças de pênalti, isso está no gogó, está na garganta do torcedor do Sport Clube do Recife, que quer vencer o Ceará pela segunda vez na temporada. E é fundamental, porque, como já disse aí o Edson, o Sport pode dormir na liderança, ganhando, ele vencendo pelo placar mínimo, ele assume a liderança, mas pode perder no complemento da rodada, por causa do fechamento da rodada amanhã. Então, no mínimo, o Sport vai ficar com a mesma pontuação, com a pontuação de vice-líder, o que é uma progressão muito grande. É muito importante, e o Sport vai fazer aquele jogo que ele tem a menos. É quarta-feira em Maceió contra o CRB. Será na quarta-feira, 7 horas da noite. É claro, você vai acompanhar tudo aqui na Clube de Pernambuco. Então, de toda forma, de toda maneira, é um jogo que chama a atenção, né, para terminar o domingo, se o Sport vencer, claro, o seu torcedor em alto astral. E o time do Ceará vai tentar mostrar serviço ao novo chefe, que está voltando. Aliás, me disse um amigo meu na sexta-feira, né, na quinta-feira, disse: ó, parece que o Guto Ferreira nunca saiu de Porangabuçu. Parece que o Guto Ferreira foi deslocado para algum setor do administrativo, no mínimo para arquivar papel, e reapareceu para o comando técnico da equipe do Ceará. Então ele realmente conhece, tem essa identidade com o alvinegro de Porangabuçu, e é mais um desafio para a equipe rubro-negra da Ilha do Retiro, meu caro Bartolomeu Fernando. Beleza, ouvimos a opinião do comentarista, show de bola da Clube de Pernambuco, André Luiz Cabral, aqui no poderoso microfone da Rádio Clube. Microfone da Clube aberto para você, o Wellington Araújo. Muita gente de capa de chuva, e aí chegou um torcedor reclamando. O cara gritou: a capa é 7, 2 por 15. Ele pagou, depois fez a conta e descobriu que foi roubado. Ele é o melhor plantão esportivo no Brasil. Em relação à situação do Sport em resultado, ele já falou, o André Luiz Cabral, e eu pergunto para o nosso Edson: em caso de derrota ou de empate, o Sport corre o risco de deixar o pelotão dos quatro clubes lá da frente? Ou ainda existem times que ainda vão jogar e que podem ameaçar o Sport Clube do Recife? Quem responde é o melhor plantão esportivo do Brasil, Edson Peixoto. Boa noite, Edson. Boa noite, Bartolomeu Fernando. Corrigindo, o jogo da Ponte Preta e Novo Horizontino é daqui a pouquinho, 8:30 da noite, né? Ponte Preta e Novo Horizontino. Se o Novo Horizontino ganhar e o Sport ganhar, quem assume a liderança é o Novo Horizontino. O Mirassol, que joga amanhã, o Sport empatando o jogo, vai a 29. Mas tem um jogo lá amanhã do Mirassol contra a equipe. Amanhã teremos Mirassol e Ituano. Se o Mirassol ganhar, se o Sport empatar hoje, a equipe do Mirassol ultrapassa o Sport, que tem 25 pontos ganhos. O Mirassol vai a 28, o empate do Sport, Sport fica a 29, não há. Só se ele perdeu este jogo de hoje, o Mirassol passa pelo número de vitórias. Mas neste momento, o Sport tá rolando, vai a 31. É mais emoção quando ela rola. Eu tô ligado nos campeões da bola. Ah, é Clube AM, Bartolomeu Fernando. Sou eu na Clube de Pernambuco, a rádio mais querida do Brasil, galera. A bola tá rolando no estádio da Ilha do Retiro, Campeonato Brasileiro. Você ligado na Clube, vivendo o melhor do futebol, acompanhando tudo aqui na Ilha do Retiro, de esporte e Ceará pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. A bola tá rolando na ponta direita, tentando a equipe do Ceará. Aí a bola saiu pela linha de fundo, é escanteio e agora é perigoso nos pés do jogador Jean Carlos, do time do Central, do time do Ceará. Esta é a Clube, galera, marcando pra você na Ilha do Retiro. A bola rolando pra 0-0. Lá vem o time do Ceará, no escanteio na ponta esquerda. Jean Carlos, camisa número 10. Ele prepara, bateu cruzado rasante na boca do gol, tira uma zaga de novo. Ela saiu pela última linha. É escanteio outra vez, Wellington Araújo. É, na primeira o Sabino dominou a bola com a agilidade de uma velha de 95 anos. Ganhou o escanteio o Ceará e agora repete o escanteio com Jean Carlos. Olha Jean Carlos de novo, bateu cruzado na boca do gol, afasta a zaga rubro-negra. O rebote no time do Ceará, quem pegou para dominar foi Zé Ricardo. Ele prende a bola, vai levantar lá na frente e cruzou na ponta direita. A bola muito forte, ela vai embora pela última linha. Somente tiro de meta para o time do Sport, bateu outra vez o Wellington Araújo. Agora o lançamento tenebroso, buscando o atacante do Ceará, agradece o goleiro Renan. Tiro de meta, Sport 0, Ceará 0. Marcando para você, torcedor brasileiro, 1 minuto e 40 de bola rolando. Agora 1 minuto e 42, é placar de 0-0, galera. Sport Ceará, bola vem para Everton. Ele levanta a cabeça, empurra a bola no ataque. Ela vai para o jogador Edinho. Entra fazendo corte, o lateral esquerdo tirando. William Formiga, ela saiu pela linha lateral. Arremesso manual, a bola volta ali para Jorginho. Jorginho dominou, tentou passagem, mete na frente e tira. Formiga, ele vem caminhando rente a linha lateral do campo. Tenta passagem, não deu, tirou a zaga. A bola fica para o time do Sport, para Thierry. Thierry joga na linha de zaga com Sabino. Sabino domina, vai tentar cruzamento, voltou, jogou na ponta, ela vem para Everton de novo. Ele para, olha, domina, rola a bola no meio, tentou o Jorginho, pegaram o jogador Jorginho por trás, o camisa 98, ali o Léo Santos meteu o pé no jogador do Sport e a falta foi marcada aí, hein, Osmar Cordeiro? E subiu o amarelo para ele, falta forte do Léo Santos, 98, amarelado, tá caído ainda ali o Jorginho. O árbitro está vendo, está tudo bem com ele. A falta será repetida, a cobrança e segue 0-0 na Ilha. Indiscutível o cartão, tem que dar realmente aplicar, foi no pé do jogador do Sport, desloca o Jorginho, não chega nem perto da bola. Muito bem aplicado o cartão amarelo no jogo. Ligado na Rádio Clube, você sabe de tudo, torcedor brasileiro, Clube AM 720, Rádio Cultura de Caruaru, FM 96,5, Rádio Grande Serra de Ouricuri, 91,3, Rádio Nova Net de Tracunhaé. Forte abraço para você, Cláudio Lopes, aqui o Sport vem na bola parada. Prepara o time do Sport para cobrar. Edinho no costado também. Juba, Juba na camisa 46. Ele vai para a bola pelo time do Sport. É uma falta boa para o time da Ilha do Retiro. Olha, Edinho ameaçou. Chegou Juba, levantou na boca do gol. Pinga na área, corta a zaga do Ceará, tirando o perigo. A bola volta para Jorginho. Ele pegou, dominou, girou, tocou, empurrando a bola aqui para Edinho. Mas ele atrasa a bola de longe para Ronaldo na linha de zaga. Dali recuou para o goleiro, que sai da meta para tirar de perna direita. Sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui seu palpite vale mais, você tem um bônus de até R$300. Acesse infinity.com e aproveite. Estamos caminhando, galera, com 8 minutos. Lá vem o Sport, descendo bola para Juba na ponta canhota. Ele levou na linha lateral, joga a bola no meio. Bola chegou para Fábio, Fábio domina. Fábio Matheus devolveu para Juba. Juba domina lá do esquerdo de campo. Olha a bola de Ronaldo. Ronaldo prepara, vai fazer lançamento. Lançou na ponta canhota. Lá vem o Sport descendo, bola passando ali. Tirou a zaga, entra cortando Michel Macedo do time do Ceará. Ele coloca a bola na frente. Corre Janderson para receber. Tirou Ronaldo. Ronaldo pegou, dominou, girou, tocou, empurrando bola para Fábio Matheus. Ele deixa a bola no ataque, vai embora pela ponta. O time do Sport vai chegando, o time da Ilha do Retiro. Na ponta, canhota, Carius cruzou na boca do gol. Jorginho chegou atrasado, foi desarmado, tirou a zaga. Hein, Osmar? Boa jogada pela esquerda. Passe do Juba, cruzamento rasteiro do Carius. Quando chegava para bater com perigo, Jorginho foi travado na hora H pela defensiva do Ceará. Sobe o canto, torcedor rubro-negro. Segue 0-0. Olha a bola de Jorginho na ponta direita de calcanhar, meteu ali, o toque feito pelo zagueiro Léo Santos, é escanteio para o time do Sport na ponta direita, marcando para você, Osmar. Muito recurso do Jorginho agora, viu que ficou sozinho contra dois, tocou de calcanhar contra a defensiva, escanteio para o Leão pelo lado esquerdo, vai Edinho na bola. Sinal eletrônico da Clube de Pernambuco com Isaac Moura marcando 5 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo na Ilha do Retiro. Sport 0-0 também para o time do Ceará. Esta é a Clube de Pernambuco. Juba pingou na boca do gol. O goleiro tira de bonecaço, prensado, mas saiu da zona perigosa. Aí vem ali no carrinho, ali dando uma bicicleta, jogador do time do Ceará. Ronaldo toma, domina de novo, cruzou, empurrou na ponta esquerda, vai chegar Cariúza, ele vai pro domínio pelo time do Sport e tenta a jogada. Olha Jorginho na boca do gol, tira uma zaga do Ceará. E atenção, torcedor brasileiro, agora 6:06 da noite. No Campeonato Brasileiro, quando a bola dança, o tempo avança. Na marca de 6:30, bola rolando na Ilha do Retiro. E o placar do futebol tá lá. Esporte 0. Ceará, tua glória. Também 0. Série A, jogos encerrados. Atlético Paranaense 2, Palmeiras 2, Atlético Mineiro 2, América também 2. Sem clube não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece um estrete de certeza. Quem tem clube tem mais futebol. Sou eu, galera, no microfone esportivo da Galho Clube. A bola vem pra Kaique Gonçalves pelo time do Ceará. Movimentou, entregou na ponta direita pra Michel Macedo. Ele fez o domínio da bola. Amarelou. A bola vem na linha de zaga. Amarelou pra quem? Ronaldo. Entrou pra empurrar o Eric. Reclamou e o juiz deu amarelo. E é o terceiro. É o terceiro amarelo. Minutos, galera. Diga, André. É o terceiro amarelo. Tá fora do jogo em Maceió contra o CRB. É bronca, meu amigo, é bronca. A bola fica dominada no time do Ceará pela ponta direita para o jogador Kaique. Kaique fez o domínio, devolveu aqui na linha de zaga. Ela vem dominada para Léo Santos. Ele vai levando, carrega a bola pela esquerda. Tentou passar na meia canhota, perdeu. O Jorginho ganhou, pensou, jogou na frente. A bola dominada para Juba. Juba para a jogada, caminhou, jogou de novo para Jorginho. A tabelinha feita. Olha a bola na ponta para Edinho. Ele chegou atrasado. Entra cortando a zaga da equipe do Ceará. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal em circulação na América Latina. Bola rolando na boca do gol, entrou tirando a zaga do Ceará. Michel Macedo dominou, trocou passes pela direita de canto. Ela vem ali para Thiago. Thiago domina, ele faz a manobra, coloca a bola de novo para Kaique Gonçalves. Ele sai jogando pela ponta. Bola para Eric, deslocado na ponta direita. A bola fica na zaga do time do Ceará. Bola presa aqui no lateral esquerdo. Vem para o William Formiga, vai tocando, mete na frente. Jean Carlos passou pelo primeiro homem, conduziu e deixou de novo na linha de zaga para o time do Ceará. André Luiz Cabral, 8 minutos. Quem começou melhor o jogo? Jogo equilibrado, Bartô. Como a gente costuma dizer, jogo de intermediária a intermediária. O Sport, naturalmente, por jogar em casa, tentou se atirar um pouco mais. Mas a linha de marcação aqui, a primeira linha da defensiva do Ceará, é muito boa na marcação. Então segurou a peteca, mesmo com o zagueiro já com cartão amarelo, não é? Como é o caso do Léo Santos. Mas o jogo está equilibrado, começou de intermediária a intermediária. Na Ilha do Retiro, galera, estamos marcando 9 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. Esta é a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sport 0, 0 também para o Ceará. Você ligado na Rádio Clube, o canhão do Nordeste Brasileiro, comando de André Luiz Cabral, coordenação de Cláudio Tavares. Lá vem Juba, ele vai passar da bola, ficou para Edinho, levantou na boca do gol, Jorginho de cabeça para fora, tiro de meta para o time do Ceará. E aí, Osmar Cordeiro? O escanteio do Edinho achou no segundo pau o Jorginho, que tocou de cabeça, mas já desequilibrado, passando à esquerda da meta, segue 0-0. Caminhando, galera, com 9:40, estádio da Ilha do Retiro. Você ligado na Clube, sabendo de tudo. Ligado na Clube de Pernambuco, pastor Leonel da Igreja. Chequinar na UR11 no Ibura. E o seu pai, seu Leonel Barbeiro. Esta galera emociona a gente, Isaac Moura. Clube, emoção do futebol. Bola de Vitor Gabriel, insistindo. saindo do lance, ganhando de dois do Sport. A bola passa, mas ele fica na falta. Falta pela direita contra o time do Sport. Falta ali na direita de campo. Amarelo. Deve chegar alta no gol através de Jean Carlos. E aí, Wellington Araújo? E o juiz deu cartão amarelo para o Fábio Matheus, pendurando os dois volantes do Sport. Fábio Matheus dominou a bola e levantou o braço direito. A mão pegou no rosto do jogador. O árbitro interpretou como uma agressão. Então, já viu. É o terceiro. Obrigado, também, viu? Clube. É o terceiro também. Tá fora do jogo em Maceió. E aqui, para nossa saúde, os três cartões até aqui no jogo, muito bem aplicados pelo senhor Bruno Arleu de Araújo. Bola rolando, galera, tem 11 minutos agora, são 10h58. 10h58 de bola rolando, quase 11. O Sport está agora na defesa, se defendendo de uma bola perigosa que vem dos pés do jogador Jean Carlos. Levantou na boca do gol, pinga na área, cabeçada para fora da área. Entra no carrinho o jogador do Sport, mas foi tocado pelo jogador da equipe do Ceará. Ela volta no domínio de Zé Ricardo. Ele levanta a cabeça, parou. O árbitro parou, vai discutir. Pegou. O que é que aconteceu. Oi. Pegou. O Juba, quando deu o carrinho que tirou a bola, foi atingido. O juiz não deu e aí o Juba está sentindo o tornozelo da perna esquerda. Cartão ali, não teve cartão ainda, porque não houve ainda nenhuma reação. Ele foi pisado, Bartolomeu. Ele, quando deu o carrinho, o camisa 77 pisou na perna do Juba. O Janderson, e atenção, torcedor brasileiro, na Ilha do Retiro, 6h12 da noite. Campeonato Brasileiro, quando a bola dança, o tempo avança. Estamos caminhando com 12 minutos, galera, 12 minutos rolando de bola aqui no estádio da Ilha do Retiro, e o placar do futebol é esse. Zero também para o Ceará. Hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, Amazonas 2, Pouso Alegre 1, Jornalismo da Clube. Joias furtadas avaliadas em R$600 mil. Estavam à venda em shopping de São Paulo. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece um escreve de certeza. Pensou em futebol? Lembrou o Rádio Clube. Bartolomeu Fernandes. Olha o Ceará de novo na ponta canhota. A bala vem na ponta canhota para o jogador William Formiga. Ele bate no jogador do Sport. Ela saiu pela linha lateral. Arremesso manual para o time do Ceará fazer a batida. Estamos caminhando agora com 13 minutos na Ilha do Retiro. 0 a 0. Sport Ceará, 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola recuada de Léo Santos. Ele toca na bola abrindo pela direita. Ela vem para Michel. Michel prende a jogada, devolveu de novo ali para Thiago. Thiago levanta a cabeça, descolou na ponta canhota, a bola vem para Formiga. Formiga dominando, prende a bola de perna esquerda. Jean Carlos se oferece, a bola chega para ele. Janderson pegou na ponta canhota, vai embora para cima do lateral, tenta cruzamento, cruzou na boca do gol, bola rasteira, corta Thierry, tira o perigo, a bola vem para Edinho, que pega a bola pelo time do Sport. Caminhou e recebeu falta. Sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15, 16, a partir de R$280. Esperamos você no zap 3012 2020. E amanhã, torcedor brasileiro, a bola rola de novo na Série C do Campeonato Brasileiro. No microfone esportivo da Rádio Clube, Náutico e Altos do Piauí. Narração de Gilmão Batista Nascimento, a voz da galera. Comentários de André Luiz Cabral, show de bola, reportagem de Thiago Silva. E no plantão da Clube, Edson Peixoto. A bola vem na ponta canhota para Formiga, ele dominou, ganhou no primeiro, no terceiro, se enrolou todo com Ronaldo. A bola sobra aqui para o jogador Fábio Matheus, ele deixa para Edinho. Edinho parou, olhou, dominou para Jorginho na ponta direita, para Fabrício Gabriel. Ele bate cruzado, bateu prensado na zaga, corta a zaga do time do Ceará. Sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui seu palpite vale mais e você pode apostar a partir de R$2. Acesse infinitybet.com e aproveite. O Leão da Ilha recupera a posse de bola, domina pela ponta canhota, lá vem o Juba, levantou, tocou na boca do gol, subiu de cabeça, corta de qualquer maneira, Zé Ricardo. O passe foi feito, voltou para Ronaldo. Ronaldo, olha Everton, atira a bola, quica e fica no peito do goleiro que estava no meio do gol para dominar, hein, Osmar? Cordeiro. Na entrada da área pela direita, arriscou o Everton, esperando contar com algum desvio. Não teve no meio do gol, tranquila para Bruno. Segue 0-0. Na Ilha do Retiro, 6:15 da noite. No Campeonato Brasileiro, quando a bola dança, o tempo avança. Estamos terminando, galera, com 15 minutos e meio. Olha o time do Ceará. Bola de Janderson, bate na boca do gol, deu rede pelo lado de fora. Agora 16:40, primeiro tempo de jogo. Você ligado na Clube e conferindo o Campeonato Brasileiro. Esporte, esporte, zero. Ceará, tua glória. Também zero. Série de hoje, Brasilense 5, Real Ariquemes 1, Cascavel 1, Patrocinense também 1. Se Clube não há futebol. Para você no microfone esportivo na Rádio Clube, 16 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo. Ceará Esporte, Esporte Ceará 0-0. Chamando o Wellington Araújo. E o Vitor Gabriel deu uma bronca no jogador Janderson pedindo a bola. Segundo ele, teria condições de fazer o gol. É hora de opinião na Clube de Pernambuco e a Clube tem o melhor comentarista esportivo. Diga aí, André Luiz, de novo, nesses 16 minutos e 40, quem cresceu e quem diminuiu o ritmo? O time do Ceará melhorou um pouquinho. O Ceará, vamos dizer, avançou uma casinha, né? Porque o lado esquerdo do ataque do Ceará é o lado mais forte, que o Ceará está impondo jogada. Já fez duas ou três jogadas aqui pelo setor direito na defesa do Sport. E não é novidade que o Sport tem dificuldade nesse setor. Então o Sport está com os dois volantes pendurados. Seria importante o Anderson Moreira tomar uma providência, porque o volante precisa ajudar o lateral na cobertura, mas nenhum dos volantes pode estar cometendo falta assim a toda hora. Este é o Futebol Show da Rádio Clube, galera. Logo mais, galera, depois do futebol, Edson Festuto comando o balanço geral ao lado do torcedor pernambucano. Ligue e participe. Telefone 3412-0999 no zap da Clube no 989-79-2370. Participe, seja mais um dos campeões da bola. A bola vem pra Jean Carlos, ele recebeu. Bola pra Formiga, dominando, entrega a bola pra Janderson. Ele vem na ponta esquerda pelo time do Ceará, movimenta a bola, vai pra cima de Everton, ele fez o drible, balançou, perdeu, ainda ganhou depois. A bola fica dominada pelo time do Sport e afasta de qualquer maneira. Edinho chega para conjurar por ali o jogador Fábio. Fábio tirou, voltou a bola para o time do central, do time do Ceará, que recupera a posse de bola, joga no meio. A bola tocada pela linha de fundo, é somente tiro de meta. O Wellington Araújo. Exatamente, depois da bela trama, o chute pela linha de fundo. Anderson Moreira agachado, e agora eu lembrei de um amigo meu, viu, Bartô? Sim. Castelão lotado, torcida chegando, ele olhou assim e disse, essa patativa é forte. É verdade, meu ídolo. Hoje eu amanheci o dia pensando no central, né? E de repente vejo as cores do Ceará, mas não tem nada a ver. Perdão aí para o torcedor e para você. Fica que já ouviu duas vezes, Ué. Vamos em frente, fica tranquilo. A bola fica dominada. Entendi. Na ponta ganhota para Juba, levanta a cabeça, espicha no campo de ataque, ele troca a figurinha, batendo na ponta ganhota, corre, Cariuso, o passe foi muito esticado, a bola saiu pela linha de fundo, é somente tiro de meta. Eu juro que não chamo mais central, agora é tiro de meta para o time do Ceará. E aí, Osmar Cordeiro? É, a jogada se perdeu em tiro de meta para a equipe do Ceará, e só um detalhe para como o gramado está escorregadio por conta da chuva, o Bandeira foi acompanhar a jogada e escorregou, agora se levantou com a cara de vergonha, viu? Marcando 19, galera, marcando 19 minutos de bola rolando, primeiro tempo de jogo aqui na Ilha do Retiro, placar de 0-0, Ceará e Sport. A bola fica na ponta, correu pro time do Sport, a bola devolvida na ponta para Jorginho, pingou na boca do gol, sobrou na zaga, vem Edinho, não domina, foi desarmado, a bola fica presa na zaga com o Nel Santos, ele trabalha a bola pela esquerda, ele vem pra bandeirinha de corne, tenta jogar do Sport e ganhou de novo, cutucando Jorginho, pra Edinho, levou na linha de fundo. Mais um drible, a bola foi atirada para fora, tiro esquinado para o time do Sport. Se ele cruza na primeira, tinha dado certo ali, porque o Fabrício Daniel estava dentro dentro da pequena área para receber, hein, Osmar Cordeiro? É que tinham dois em cima dele. Boa roubada do Jorginho na jogada atrapalhada do Léo Santos. Edinho foi tentar fazer o cruzamento na entrada da área pela direita, acabou conseguindo o escanteio, vai pra bola, o Sport segue 0-0. Vai pro escanteio o Leão da Ilha do Retiro do meu querido Alisson Cavalcante em Curicica, no Rio de Janeiro, ligado na Rádio Clube. Este cara é sensacional. Bola pra boca do gol, tirou a zaga. Sabino matou de cabeça, devolveu Cariúso, chuta, carimba a zaga. Bola volta pro Sport, vai chegar Juba, bateu de novo carimbando, subiu de cabeça, tira a zaga. Bola vem pra Eric, ele descolou na ponta esquerda, bola sai pela linha lateral, arremesso de mão a favor do time do Sport. E atenção, torcedor brasileiro, na Ilha do Retiro, 6:21 da noite. Galera, no futebol show da clube, quando a bola dança, o tempo avança. Marcando pra você, torcedor brasileiro, 21 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, lá vem o Sport, bola batida na boca do gol, rebote na zaga, tira o perigo, voltou ali pra Fábio, vai pro chute, chuta, chuta, chuta, ele cruza na ponta pra Juba, pingou de novo na área, subiu a zaga tirando, 21,5, e o placar do futebol é esse. Sport, Sport, zero. Ceará, tua glória no céu. Zero também pro time do Ceará. Coritiba se acerta com o Cruzeiro e terá atacante Edu por empréstimo até o final do ano. Jornalismo da clube. Porteiro de hospital espancado por causa de controle remoto. Sem clube não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece um escreve de 70. Rádio Clube, o som do futebol. Na Ilha do Retiro, a bola é rubro-negra. O Leão da Ilha vai tocando na ponta, canhota chegando, bola para Juba. Juba empurrou ali para Cariúza, ele fez o domínio, recuando a bola. O Sport tem a posse de bola, tocando a bola na frente para Ronaldo. Ronaldo pegou, girou para Fábio, vem dominando, deu na fogueira. Abre luta, Eric, ele ganha no peito e na raça. Vai embora o time do Sport, atenção, caminhou. Cruzamento errado na boca do gol, entra Thiago e tira pela equipe do Ceará. Afasta o perigo e a bola foi dominada para Eric. Na ponta canhota, tira de novo a zaga do time do Sport. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal em circulação na América Latina. Fabrício Daniel se enrolou todo, mas conferiu de novo, meteu para Edinho, pingou na boca do gol, chega o Sport, tira a zaga, subiu de cabeça, afastando por ali Kaique Gonçalves. Pra, na ponta canhota, a bola fica de novo pro time do Sport. Desse Fábio, dominou, jogou na frente, chegou Jorginho, empurrando a bola, sobrou e a bola ficou pro goleiro Osmar Cordeiro, diga aí. O Fabrício Daniel tentou um passe apertado, seria uma boa oportunidade se ele acerta pro Jorginho, mas ficou muito à frente, tranquila pro goleiro, segue 0-0. José Ferreira no Ibura, ligado na Rádio Clube, aliás, em Jordão Baixo, ligado na Rádio Clube, obrigado pela carona, meu amigo Val, esta galera rubro-negra, torcendo pelo futebol do esporte. Ali uma jogada dura do jogador do Ceará em cima do jogador Juba outra vez, e o Sport está com um jogador caído dentro das quatro linhas. Osmar Cordeiro. Isso mesmo, está caído o atleta rubro-negro, né? O Juba, jogador do Ceará que participou da dividida, também está por ali caído. Léo Santos. O árbitro está observando a jogada, o Léo Santos, né? O cearense caído por ali. O árbitro está observando por ali. Departamento dos médicos esperando. Esperando só a autorização para entrar no gramado. É, o Léo Santos está aqui na entrada da área. Quem está caído lá pelo time do Ceará? É o Michel. É o Michel, né? Michel Macedo. Lateral, Michel Macedo. Isso. É hora de opinião no microfone esportivo da Rádio Clube. Vem aí o melhor comentarista do rádio brasileiro, André Luiz Cabral. Qual é o jogo, André? Olha, Bartô, o jogo continua equilibrado. O Sport conseguiu algumas jogadas pelo setor esquerdo, que é o seu setor mais forte, que é o setor realmente que o Sport joga bem, mas não está conseguindo finalizar. Aliás, as duas equipes finalizam pouco. A finalização mais perigosa foi a do Ceará, no escapada do Janderson pelo setor esquerdo, né? Aqui do lado direito da defesa do Sport. Então o jogo vai se encaminhando, ele está parado. Olha o esporte, bola na boca do gol, subiu de cabeça por ali, Silva não alcançou, a bola estava mais para a linha de fundo. O lançamento de Everton pingando na boca do gol e Juba perde a grande oportunidade. E aí você confere, André Luiz. Pois é, o Juba teve na bola rápida do Everton da direita a chance de cabecear para o gol, mas me parece que ele procurou cabecear para o meio. Então o jogo continua equilibrado. O risco que corre o pau, corre o machado pelo equilíbrio da partida e poucas finalizações até aqui. Olha o esporte, Jorginho, para daqui, para dali, fumaça e gol, tirou o goleiro, pênalti! Pênalti! Pênalti! E aí não tem o que se discutir. Jorginho, mesmo muito lento, levou com tudo e chegou na cara do gol e foi derrubado dentro da área. Finalidade para o time do esporte, Osmar Cordeiro. Um pênalti indiscutível, marcado para o Leão e a torcida começa a subir o canto. Jorginho ficou cara a cara com o Bruno após o vacilo da defensiva e o belo passe rubro-negro. O Jorginho fez o drible no goleiro e aí foi derrubado. Amarelo para o goleiro e pênalti para o esporte na ilha. Grande chance para abrir o placar o rubro-negro. Era a opinião do comentarista da Clube de Pernambuco, André Luiz Cabral. Um indiscutível pênalti na minha visão e na sua, André Luiz Cabral. O Osmar também atrás do gol, não tem o que discutir. A bola já estava lá na frente, a bola seguiu seu curso. O goleiro foi nas pernas do Jorginho. Quer dizer, a bola ter seguido o curso, já fica claro que houve a penalidade. Não tem conversa. E o cartão amarelo para o goleiro Bruno, evidentemente, muito bem aplicado. O Sport tem a oportunidade num jogo duro, difícil de abrir o marcador. E agora, galera, o time do Sport tem a cobrança do pênalti. Ronaldo, camisa número 5 pelo time da Ilha do Retiro. Todo brasileiro sabe, todo rubro-negro sabe da sua competência, Ronaldo. A chance de abrir a contagem na Ilha do Retiro, no pé direito de Ronaldo aqui, galera. Emoção que o seu coração está batendo forte, eu tenho certeza. Não somente aqui na Ilha do Retiro, mas em todo o Brasil, aonde a Clube de Pernambuco chega. Segura o coração, Alisson Cavalcante. Segura o coração, Pastor Leonel Júnior. Bola do time do esporte. Vai chegar Ronaldo, autorizado pelo árbitro da partida. Que momento lindo na Ilha do Retiro. Bola para Ronaldo. Ela está ali na marca da Cal e o árbitro ainda regularizando tudo. Não pode invadir a área, todo mundo sabe disso. Jogadores do esporte ali em cima da linha. E Ronaldo preparando para sacudir a galera rubro-negra. Esta rede vai balançar a galera. Fica na emoção para você, Ronaldo. É um momento sensacional na Ilha do Retiro. Ronaldo vai para a cobrança. Ele olha para o goleiro, tem a maior calma do mundo. O que é que está demorando aí para cobrar, hein, Osmar? A análise do se estaria impedido, Jorginho. Ah, tá certo. Condição legal. Condição legal, né? Então vale tudo, Ronaldo. Eu acredito no seu futebol, garoto. Ainda não chegou a autorização para o árbitro. Ele conferiu ali o cronômetro e ficou ali com o dedo na orelha. Está escutando alguma coisa. É o delay. Para ele pode, tem um delay. Pode ser o cartão também, né? O Bruno recebeu amarelo. Poderia ter sido vermelho, viu? Não, é só o lance do pênalti por enquanto. Estão vendo o impedimento se... está legal o Jorginho, para mim não tem dúvida nenhuma, está legal. É, ele veio de trás, né, André? Isso. Beleza, bola para o Sport, galera. Penalidade, Ronaldo, partiu, olhou, para daqui, para dali, fumacinho de gol. É gol! Rubro Negro! Que tranquilidade, que categoria, está cantando a nação rubro-negra. Preto que te quero preto, vermelho que te quero vermelho. É bola na rede, pega lá dentro o goleiro Bruno Ferreira, porque esta gandula não vai, Osmar Cordeiro. Balança Bete estremece o torcedor rubro-negro. Com muita calma, tranquilidade e categoria, como já é de praxe, indo para a cobrança da penalidade, o Ronaldo. O Bruno até ficou parado esperando a cobrança, mas aí não teve jeito. No canto esquerdo, mesmo que a meia altura, na bochecha da rede, não deu pro goleiro. Era o que faltava pro Sport. Agora não falta mais. Ronaldo escreve 1-0, Leão. Gol de número 319 da Série B, o primeiro gol de Ronaldo na competição. Quem tem clube tem mais futebol. Este gol, galera, é a premiação de um futebol brilhante que joga Ronaldo. A bola vem na ponta canhota para o time da Ilha do Retiro. Tenta jogar pela esquerda, Fabrício Gabriel. Entra por baixo, tira a zaga da equipe do Ceará. Agora ficou bom para o Sport, não é não? É André Luiz Cabral. O gol realmente muito bem batido no pênalti do Ronaldo. O Sport faz 1-0, mas o jogo permanece duro. Vamos ver a postura do Ceará, se o Ceará vai apertar um pouco mais a saída de bola depois desse gol. Importante a vitória parcial, sem dúvida nenhuma, mas o jogo continua pesado e duro, Bartô. Aí a opinião do comentarista da Clube de Pernambuco, André Luiz Cabral. E atenção, torcedor brasileiro na Ilha do Retiro, 6:31 da noite. O futebol show da Rádio Clube, quando a bola dança, o tempo avança. Na Ilha do Retiro, estamos caminhando com 31:45, primeiro tempo de jogo. Confira aí o placar da rodada 15. Esporte. Tem um gol de Ronaldo cobrando pênalti. Ceará, tua glória. Zero. Neste momento, o Sport é o líder da competição do Brasileiro Série B. Jornalismo da Clube. Possível cassação de Sérgio Moro. Cria prévia eleitoral antecipada. Sem clube não há futebol. Quem tem clube tem mais futebol. Jorginho recebeu, girou, tocou. Mas o Jorginho, aliás, foi o Edinho. O Jorginho não entendeu e a bola passou por ele no momento importante do ataque do time da Ilha do Retiro. Osmar Cordeiro. Isso mesmo, faltou sintonia pela direita. Belo drible do Jorginho em cima do... Belo drible do Edinho em cima do Formiga. Quando o passe chegou no Jorginho, ele não entendeu a jogada. Segue 1-0, Leão. Ligado na Rádio Clube, meu querido Kleber da Betuca. Alô, Kleber, você sabe, futebol no show da Clube é com você, ouvindo, garoto. A bola fica na ponta direita, vem para Edinho. Edinho devolveu para Everton. Everton levanta a cabeça, jogou na linha de zaga. O passe foi feito pelo time do Sport. A bola vem pro jogador Sabino. Dali ele coloca na frente para Carius. Carius para Ronaldo. Ronaldo pegou. Foi ele que meteu lá dentro o primeiro gol do time do Sport. A bola fica para Jorginho, para Fabrício. Fabrício Daniel, ele devolveu. Chegou Edinho, bate na boca do gol, subiu de cabeça, corta a zaga, tira Léo Santos. Sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15, 16, a partir de R$280. Esperamos você no zap 30 12 20 20. Olha aí, galera, na Ilha do Retiro, o Sport vai vencendo o time do Ceará por 1-0. É campeonato brasileiro, você é ligado na Clube, sabe de tudo. E amanhã a emoção é na Série C. 8 da noite, estádio dos Aflitos, Náutico e Altos do Piauí, narração de Gimão Batista Nascimento, a voz da galera, André Luiz Cabral comentando, reportagem de Thiago Silva e no plantão Edson Peixoto. Sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui seu palpite vale mais e você deposita e saca via Pix. Acesse infinitybet.com e aproveite. Olha o Ceará batendo bola na ponta direita, a bola quase chega para Vitor Gabriel, tirou o Sport, a bola fica ali para Fabrício Daniel, vai levando o primeiro, levou, descolou, Jorginho vai tirar o goleiro tá caído, tá fora do gol, ele cruza, a bola batida no peito do jogador do Ceará. A bola volta para Everton, mas parou tudo, vem Osmar Cordeiro. Parou tudo porque foi assinalado o impedimento. O Vitor Hugo Imazu marcou o impedimento do Jorginho, que estava tentando driblar o goleiro, bater no gol, mas nada valia. Parada jogada, bola cearense, segue 1-0, Leão. Alô, Priscila Alves, torcida rubro-negra, curtindo a Cádio Clube no Rio Doce. Obrigado pela carona. Aquele abraço do meu querido Isaac Moura. Bola fica dominada na zaga do time do Ceará. Prendendo aqui, Léo Santos, ele levanta a cabeça, ele escola a jogada, ficou na defesa. Trabalhando na ponta, canhota, bola para o William Formiga. Ele prende a bola. Essa família Formiga é complicada, não é não, André Luiz Cabral? Dá um trabalho da gota serena, viu, amigo? E tem assessoria, viu? Falou, liga. É, rapaz, e outra coisa... Esteve com a gente, mas não sei não, rapaz. A situação, tudo bem. Mas pense numa família amada. A bola fica no campo de ataque do time do Ceará. Tentava Vitor Gabriel, foi desarmado. A bola ficou para Edinho. Recupera a posse de bola o time do Sport. Zagueirão, tabelou errado. Deu de presente para Jorginho. Bate na boca do gol, bateu no costado. Fábio caiu aqui sem nada. A bola fica para Jorginho. Ele devolveu para Edinho. Tabelinha feita, devolveu para Jorginho de novo. Linha de fundo, vai para a bola. No fundo do campo, chegou Edinho. Pingou na boca do gol. Fabrício Gabriel subiu. Fabrício Daniel subiu e não chegou direito na bola, hein, Osmar Cordeiro? É, não conseguiu alcançar o Fabrício Daniel em meio a dois defensores do Ceará. Mas a jogada pela direita era boa, mas segue 1-0, Leão. E atenção, torcedor brasileiro, diga o Wellington Araújo. Reza a lenda que as duas famílias maiores do mundo, polícia e formiga. A polícia não dá muito trabalho não, mas a família formiga é um negócio sério. Na Ilha do Retiro, 6h36 da noite. Marcando pra você no Campeonato Brasileiro, quando a bola dança, o tempo avança. Marca de 36h40, bola rolando pro meio tempo de jogo. Daqui a pouco a gente gira o placar, porque a bola é perigosa pro time do Ceará. Perna canhota de Jean Carlos. Ele vem pra bola, garoto, vai levantar na boca do gol. Todo mundo olhando no lance, todo mundo preocupado. Bola pingando na boca do gol, subiu de cabeça, o toque. Tira em cima da linha, Sabino, pelo time do Sport. Que loucura foi essa, Wellington Araújo? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa a você. Tá impedido, viu? Agora, o que Sabino fez agora foi um milagre. Cruzamento da direita. O Eric já estava impedido e bateu cruzado. O Sabino, quase em cima da linha, fez um malabarismo de circo para tirar a bola. Salvou o Sport, mas não valia mais nada. Na Ilha do Retiro, galera, quando a bola dança, o tempo avança. 37h40, marcando para você na Ilha do Retiro, primeiro tempo de jogo. Você ligado na Clube e conferindo o Campeonato Brasileiro. Esporte, esporte, esporte. Um gol de Ronaldo cobrando pênalti. Zero. Hoje pela Série D, Falcon 4, Cruzeiro 1, Jacuipense e Bahia 0-0. Sem clube, não há futebol. Vai, meu time, arrebenta. Até parece um estresse de certeza. Ligado na Clube de Pernambuco, a rádio mais importante da América Latina. E abraçando com muito carinho, meu querido Ribeiro, em Caetés 1. Aí, em Abreu e Lima, ligado na Rádio Clube. Tudo passa, meu ídolo. A enchente vem, mas vai embora. A seca vem, a chuva volta e tá todo mundo na felicidade. A bola fica na defesa do time do Ceará. Presa a bola ali pro jogador Léo Santos. Ele domina, levanta a cabeça. Bola de Giancarlo. Escapou, fez o domínio. Toca na bola o time da Ilha do Retiro. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal em circulação na América Latina. Olha o esporte, galera, daqui a pouquinho na palinha de André Luiz Cabral. Ronaldo descolou, jogada na ponta para Edinho. Edinho jogou na frente. Olha a bola de Fabrício Daniel na área, prendeu, vai pro chute. Bola venenosa pela linha de fundo, ficou bonito pro visual da torcida rubro-negra. Osmar Cordeiro. Uma jogada perigosíssima. Mais uma pela direita do Edinho. Agora com o Fabrício Daniel, que puxou e bateu o cruzado, esperando alguém para completar a jogada e escorar pro gol. Ninguém apareceu. Ela ainda passou zunindo a trave pela direita e segue 1-0 Sport. Na marca de 39, bola rolando, primeiro tempo de jogo, galera, 1 para o Sport, 0 para o Ceará. Ligado na Rádio Clube, nosso querido Marcos Prado, em Sergipe, interior, Itabaiana, interior de Sergipe. É hora de opinião na Clube, André Luiz Cabral. O jogo continua duro, continua muito equilibrado. O Ceará tenta se arriscar um pouco mais, mas o time do Sport está conseguindo naturalmente neutralizar as jogadas. Teve a jogada anterior que Sabino salvou na linha, mas o chute do Eric já não estava valendo porque ele estava impedido. Mas o time do Ceará está mostrando que está beliscando, que chega perto da área e que o Sport tem que ficar atento, não pode dar bobeira, não pode dar brecha para o time do Ceará. Bola de Vitor Gabriel pela equipe do Ceará na ponta direita, empurra a bola para Eric. Eric luta pela bola, mas perde em seguida. A bola saiu pela linha de fundo, é escanteio, não é tiro de meta para o time do Sport fazer a cobrança. Torcedor brasileiro, sinal eletrônico da Clube marcando. 41 na Rádio Clube. No Campeonato Brasileiro, quando a bola dança, o tempo avança. Ida do Retiro, galera, estamos caminhando com 41-10, é o primeiro tempo de jogo, 41-10, primeiro tempo de jogo, ligado na Clube, conferindo o Campeonato Brasileiro. Esporte. Nenhum gol de Ronaldo. Ceará, tua glória. 0 para o Ceará. Série A, jogo em andamento, Cuiabá e Santos, 0-0, jornalismo da Clube. Preconceito contra pessoas trans começa em casa de servidora do STJ. Sem clube não há futebol. Vai, meu time, arrebenta, até parece um estresse de certeza. Quem tem clube tem mais futebol. Sou eu na Clube de Pernambuco, a rádio mais importante da América Latina. Fernando Rodrigues do Curado, grande profissional do rádio. Ligado na Clube de Pernambuco, a sua audiência é simplesmente espetacular, garoto. Tá parado o jogo na Ilha do Retiro. Campo de jogo de Wellington Araújo. Quem é que tá saindo ali, se contorcendo? Fabrício. Fabrício Daniel. Colocou a mão na coxa, depois na barriga e na cabeça, já dá até pra fazer uma dancinha. Pescoço, peitinho e perna. Pare, tá bom demais. Olha, meu querido André Luiz Cabral, que audiência qualificada na Rádio Clube. Rui Sarinho, André. Aquele abraço. É, Rui Sarinho, gente da melhor qualidade na cidade de Olinda. Obrigado, meu ídolo 42. Sem clube não há futebol. Fácil Pneus, aros 13, 14, 15 e 16, a partir de R$280. Esperamos você no zap 30 12 20 20. Olha aí, galera, lá vem o Sport de novo, bola subindo na área. Olha a bola de Thiago pela linha de fundo, Osmar Cordeiro. Escanteio pro time do Sport. É, o Thiago acabou fazendo um toque de cabeça contra a sua meta, que quase assustou muito. O goleiro Bruno passou à direita do gol. Segue 1-0 Sport, que vai pra cobrança do escanteio. Sem clube não há futebol. Infinity Bet, aqui seu palpite vale mais. Você tem um bônus de até R$300. Acesse infinity.com e aproveite. Olha aí escanteio pro time da Ilha do Retiro. Lá vem bola, pinga na boca do gol, subiu de cabeça, tira a jogada por ali. O jogador Kaique Gonçalves, ele tira o perigo, a bola volta na direita de campo, buscou Michel Macedo. A bola perereca por ali, mas fica na zaga do Sport. Voltou no domínio da equipe do Ceará, que recupera a posse de bola. Vai caminhando o jogador Fabrício Daniel, recebe carga, falta contra o time do Ceará. Sem clube não há futebol. Leia e assine o Diário de Pernambuco, o mais antigo jornal em circulação na América Latina. E mais um amigo ligado na Rádio Clube, David Cavalcante, ligado na Rádio Clube, é o filho do meu querido Alisson. Ele falou que a telinha está na frente, mas o ouvido está ligado na Clube. Obrigado pela carona. Falta para o time do Sport, Osmar Cordeiro. Isso, falta no Sport, na intermediária, mas pela esquerda. Lá vai, Leão. E o Leão vem, bateu,